Esse podcast está abarrotado de spoilers de Chrono Trigger. Ele segue a regra que Chrono Trigger tem mais que 5 anos. Beleza. Então, saibam disso, ouvintes. Mas você falou agora, isso agora que a gente já falou um monte de spoiler, você avisa, tá bom. Mas aí, quando eu reclamo disso, você fala, ah, mas você pode editar e botar lá na frente. Pode editar e botar lá na frente, mas você não vai fazer isso. Atenção, Kranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Frog Magos, eu sei vocês são sangue bom. Vem pra parte cheia de disposição. Usem suas forças numa combinação, não pra arrumar tumulto lá na dungeon. Vamos todos fazer do mundo um lugar onde a paz e o amor possam reinar. Briga pra quê? Não tem nada a ver. Juntos o Lavus vamos deter. Não esperem New Game mais. Ajudem o Crono a restaurar a paz. Povo de Gárdia, não me leve a mal. Vem com paz e amor curtir o festival. O festival de Gárdia é muito bom. O festival tem muitos jogos e diversão. Vamos começar agora, é clima de travesti, consegue tudo o que ele quer. Moleque, eu vou botar isso fora de contexto. GG, vai começar assim. Eu, Casi Chagas, em diversão, começando mais uma vez a sua 20ª quinta edição. Aê, primeiro. É isso aí, amigos. Estamos juntos no primeiro episódio do ano pra começar de uma foda... Eita! Foda! Pra começar uma foda, né? É isso aí. Estamos no primeiro episódio do ano pra começar de uma forma fodástica, falando de um dos maiores jogos de todos os tempos. Chrono Trigger! E hoje aqui com a gente pra falar sobre Chrono Trigger tem o Ilaps. Ele caiu, brother. Bota o Robo, bota essa risada aí no lugar. É, risada não, pô. Oi, que foi? O Mestre Splinter. Direto de 65 mil BC. Foda-se, vão tomar no cu, vocês não falaram que eu me gravar, porra. E além disso, o protagonista se reserva ao silêncio. E agora eu tenho meu copo d'água. Senhor da... Foda-se também! Um comentário maneiro. Foda-se! Ele tá muito triste! Vamos lá! Granville! Defeu! Em homenagem ao amigo meu. What? Entendi porra nenhuma. Sabe o que eu entendi? O que ele falou? Eu entendi ele chegar e fazer uma propaganda de margarina. Chegou e gritou: Desceu! A melhor margarina! Foda-se, e o K-O-Log? Uhul! Uau-Uiwa! Hoje a criatividade de todo mundo tá sinistra. O Uau-Uiwa é um clássico. Acho que a gente vai pegar outro funk pra cantar, cara. Dei melhor. No episódio de hoje, faremos uma viagem nas diferentes eras do tempo. Do mais inóspito e misterioso dos passados, ao mais vislumbrante e, me fugiu outro adjetivo, dos tempos do futuro. No Eu Gosto de Jogos dessa semana, vamos chupar o pau do mais deslumbrante RPG de todos os tempos. Chrono Trigger do Brasil! Ou, como dizia o cara da locadora, Chrono Trigger. Depois do Zé. O Castilho Sinestro do Tempo. Sei. Você já pegou sua conta do Itaú? Eu não tenho conta no Itaú, eu tenho conta no Banco do Brasil, o maior banco do Brasil, mas como eu não tô achando, vai a conta de luz aqui na minha mão. Pronto. Então vamos ler os nossos e-mails. Vamos, está aqui o primeiro e-mail, número medidor 59284... Não, não falei isso não. É mês referente dezembro de 2010, preço unitário por kilowatt é de 49 centavos e o total da conta deu 237,99, vencimento... Ah, já paguei essa porra. Vencimento. Boa. Sabe. Vamos pro próximo e-mail então, próximo, porque esse aí tá antigo. Essa semana nós temos um e-mail diferente, nós temos um e-mail de voz, que foi mandado pela nossa amiguinha Debs, que participou, foi uma das protagonistas do nosso episódio mais baixado até então, que é o podcast O Poder dos Peitinhos. Então, com ela vai a palavra. Toca, Disco Ninja! Disco Ninja, qual é o esporro? Bom, galera, desculpa a intromissão, mas é que eu fiquei muito puta com o Elapso. Depois do podcast anterior, sabe, sobre a retrospectiva. Eu vou ler aqui um e-mail que eu mandei sobre a minha revolta. É, sei que demorei um pouco a ouvir o podcast da retrospectiva, mas foi por uns problemas pessoais. Contudo, depois de muitas risadas e de concordar com o Elapso de que tudo foi foda para o Ninja Inimigo, fiquei mega bolada ao ouvir que jogadores de WoW são babacas... E desculpa por não falar o resto, é que eu fiquei irritada, sabe? E não consegui prestar atenção no discurso do mesmo. É, o WoW foi o primeiro jogo que eu topei pagar uma mensalidade, pois vi uma jogabilidade que me interessava, um gráfico e ambientação muito legais, e mesmo reduzindo a qualidade como o Cangaceiro Samurai faz com o StarCraft lá, que ele falou, o WoW não fez de mim uma pessoa no life, muito menos babaca, sabe, Lapso? Mas ele funcionou pra mim como um ótimo entretenimento, que salvou muitas noites e transformou meus finais de semana em umas coisas muito mais divertidas. E ao invés de ficar sozinha com o namoradinho, fazendo coisas de casalzinho, eu passei a fazer churrascos e coisas legais com pessoas do WoW na vida real. E com pessoas que não eram do WoW, mas que passaram a jogar WoW. Então, assim, serviu pra juntar pessoas. Foi legal, ou não era só coisa de gente babaca, né? Elapso babaca. Bom, eu gosto muito de você, Elapso, mas eu realmente achei um babaca por chamar os jogadores de WoW e a mim de babaca, tá? Então é isso, era só pra expor minha revolta, tá? Beijo da Debs. Cara, até o Senhor da Eternidade falou que tu tava babaquinho, Elapso. Só que o Senhor da Eternidade tem que ficar quieto na insignificância dele e calar a boca. A Debs pode falar. A Debs tem poder dos peitinhos, né, cara? Poder dos peitinhos Não, poder dos peitinhos o Senhor da Eternidade também teria, teoricamente. Ela tem o poder da calcinha e ela participou do nosso episódio mais baixado até hoje. O Senhor da Eternidade, não. Tem razão, tem razão. É. Mas sossega o facho, pelo menos nesse episódio aí, você chegou um pouco. Mas eu acho que eu não usei o termo babaca. Eu acho que eu falei otário. Que é um nível abaixo de babaca. O cara é um otário. Quando ele polui, ele passa a ser babaca. Não sei, cara. Tá meio possuído naquele episódio. É. O babaca é tipo o Homo sapiens sapiens. Ele sabe que é otário, mas ele continua, ele ainda usa isso pra tentar contra os outros. Eu acho que não chamei ninguém de babaca. Mas tudo bem. Eu sou um babaca. É o Homo sacus sapiens, entendeu? É o Homo sacus sapiens. Mas eu sou um babaca mesmo, a Debs tem razão. Eu tava falando com o Crusher aqui, a gente sacaneava muito os nossos amigos que jogavam MMO antigamente, porque os caras realmente deixavam de fazer algumas coisas relevantes. Que nem o cangaceiro deixa de ir pra dança. Que nem o cangaceiro deixa de ir pro Jaime Aroche pra jogar StarCraft, mas ele tá bem. StarCraft não é MMO. Tu nunca deixou de sair pra jogar videogame? Pra jogar videogame não, cara, porque... Ah, não, já, esse ano sim. Pô, então. Porque não foi que eu deixei de sair para jogar videogame. Foi porque eu estava jogando videogame. Eu estava jogando Pro Evolution Soccer aqui, tinha acabado de comprar e tinha acabado de virar o horário de verão. Então o horário do PlayStation ainda estava errado. E eu tinha marcado de ir no aniversário de uma amiga minha, não lembro que horas era, mas era lá na Lapa. Aí eu tinha que sair, sei lá, 7h30, não lembro. Aí eu tô jogando, beleza, daqui a pouco o moleque fala comigo, pô, vou chegar atrasado, mas tô indo pra lá agora. Aí eu olhei pro relógio, putz! Esqueci que tu não gosta de jogos, tu é playboy. É, eu sou meio playboy. Não, mentira, não sou. É que eu fiquei muito tempo sem videogame, eu aprendi a viver sem eles, então tô tranquilo. Teve uma outra contribuição aqui que o nosso amigo Wild Wizard, ele mandou pra gente um vídeo muito maneiro que tá aí no post, que é Tron 8-bits. Que é o Mega Man, né? É feito em cima de sprites do Mega Man. Exatamente. Muito legal. Ficou maneiro. E, cara, eu vi ontem Tron, foi muito foda. Muito foda. Uma coisa muito foda, mas você já tinha visto... Tron é um filme muito foda, uma coisa que aconteceu esse ano, entendeu? Só que... É, uma coisa que aconteceu ano passado, né? Já foi. Mas você viu o primeiro, de 82? Eu não vi ele inteiro. Não vi inteiro, dormiu vendo Tron. Vamos ao comentário. Nós temos muitas pessoas dando feliz ano novo pra gente e está tarde, mas feliz ano novo pra vocês também. A gente tem o Mr. Hell reclamando que Purrinho Online não pega e eu cheguei à conclusão que nós derrubamos o servidor de Purrinho Online. Eu acho que o servidor de Purrinho Online nunca funcionou mesmo. A gente não tentou cadastrar aquele dia. Alguém tentou jogar aquele dia? Eu tentei, cara. Ah, só que tentou? Só que agora tá dando problema no NES, entendeu? Ah, entendi. Entra aí agora. Que eu... Não, não vou fazer isso não. Tá dando internal server error. É, caguei. O Mr. Hell foi o que perguntou se eu era circuncisado, né? Exatamente. É, então, eu concluí depois no programa, eu falei que não era judeu, tava de sacanagem. Também não tenho preconceito nenhum com judeu, também mas tava de sacanagem nesse aspecto. Mas eu tenho preconceito com quem joga o WoW, quem joga o WoW é babaca, isso é verdade. E eu não sou circuncisado, tá? Se você tivesse perguntado à sua irmã, você já saberia a resposta. Babaca! Ai, que babaquinha! É brincadeira, hein? Eu nunca fiz nada com a pequena Miss Hela, sei lá. É Mr. Hell. É, não, mas a Miss Hela é a irmã dele. Ah, sim, entendi. Aqui, o Artemis, ele fala que zerou o Mystic Quest no console. E disse que foi enganado, achando que era um Final Fantasy japonês e que ia ser iradão. Mas foi aquela merda infeliz. Algum tempo depois, troquei a fita pela do Toy Story. Eu acho que é Toy Story, né? Ele colocou Toy Story. Tipo... É, a loja, ele comprou a loja de brinquedos, mano. Comprou a loja de brinquedos. Ele comprou a VHS da loja de brinquedos. É, comprou a VHS. Sabe aqueles filmes que nego faz? Sempre que faz um filme da Disney ou da Pixar famoso, depois fazem um, né? Meio zoado, né? É, tipo, faz Ratatouille, aí sai um Ratatouille, que é um filme 3D porcão, né? É tipo isso. O Wild Wizard aqui novamente agradece, falando no próximo, um ótimo post. E fala que tá morrendo de vontade de jogar Mass Effect, mas lamenta que não tem pra eu ir. Cara, tem pra computador. Dá pra jogar. Eu tô jogando pra computador, por exemplo. Eu também. Ele diz aqui que tá assistindo Taken e ficou com muita vontade de jogar alguma coisa com Aliens. Perguntou se tem algum jogo interessante. Eu ia sugerir Dead Space, que é muito bom. E tem pra eu ir. Só que já recomendaram. O Ovinilili Mini Mima. Ovinilili, né? Então eu vou... Ovini Lima, mas ele fica tipo... Na hora que você vai ler, não dá pra ler, moleque. É Ovini... Impossível. Que isso, cara. Assim, é tipo papibaquígrafo, fala. É, eu... Papibaquígrafo, é. Vai tomar. É, porque meu nickname é Ilapso há 20 anos, então eu vejo um I e um L do lado do outro, eu já consigo abstrair, eu sei que é um I e L. Esse é o problema. É, ele perguntou jogo de Alien, quase que eu falei jogo de zumbi. Jogo de Alien tem um de Mega Drive chamado Alien Storm, é legal, é shooting up, é muito bom. Aí tem Alien vs Predador também. É uma merda. Ah, o de fliperama é muito bom. Ah, esse que saiu agora é um... Não, são legais, todos são legais. Uma coisa muito foda. É que o Cruxão, ele fala aqui, ó, que a gente não se... Cruxão, é MC Cruxão. MC Cruxão. O Fiat K, é Fiat K ou Ford K? O K mais rápido de São Paulo. Ele falou que a gente não citou aqui o retorno do Donkey Kong e a volta do 007, mas foda-se. Faltou falar um monte de coisa. Faltou mesmo, dá pra falar. Sempre falta, né, cara? É que, porra... Tô querendo um podcast que a gente fale, que a galera falou, vocês falaram tudo, não tem mais nada que possa ser falado. É, vamos falar um podcast sobre a seleção de 70, só se for. Ele falou, porra, quantas pessoas participaram desse podcast? Ninja Inimigo, Lapso, Mestre Splinter, Senhor Eternidade, Granveio, Samirato, Keologa, tava? Não. O Mamute, o Cangaceiro Samurai e o Goku Gustavo. O Goku Gustavo é aquele cara que no final fala a frase mais genial de todos os programas do ano inteiro, cara. Cara, parabéns, cara. Orgulho de ser seu amigo, cara. Ele fez a piada que conseguiu fazer a ninja inimiga com todo o lado negro dela falar: que horror. Que horror. Aí, cara, muito bom, cara. O Enigma da Inexistência falou aqui: ótimo podcast. Tá faltando o podcast relacionado a MMORPGs, hein? Aí começou uma super discussão que cai no ponto da Debs também. O açougueiro do além respondeu: já teve um, mas não que o assunto se esgote. Aí o Wild Wizard falou: se tiver mais um, por favor, colocar dicas pra arrumar namorada, amigos e como curtir a vida sem computadores. E eu que sou babaca, né? O cara também falou a mesma coisa. Não, aí você veio com o seu comentário babaca depois ali. Eu não fui babaca, cara. Eu falei: ó, namorar é compatível com jogar MMO. Aí eu falei: vocês que jogam, vocês têm namorada. Porque se vocês não tivessem, aí vocês estavam fodidos. Porque vocês iam ter que parar de jogar pra arrumar uma, ou pra arrumar algumas, não sei, monogamia ou poligamia, cada um. E porque MMO consome muito tempo e vida social. Namorada também, cara. Porra, por isso, olha, você quer então, inimigo ou horda? O cangaceiro samurai completa dizendo o seguinte: esse tipo de pensamento subversivo vai acabar com os jogos. O jogo vida real é muito chato. Tô no level 25 e ainda não salvei o mundo, não tenho que inimigo, não ganhei moedinhas por quebrar a cara de ninguém e nem tenho espada ainda. Aí, eu vou discordar com ele. Eu tô no level 25, eu já tive arqui-inimigo, já quase salvei o mundo uma vez. Nossa. E toda vez que eu chego na máquina de refrigerante lá do trabalho, ela é maluca e eu ganho várias moedas de brindes. Completa aqui, ele pulou de asa delta. Mas ela ainda nem tinha metralhadora acoplada. E eu nem tava dirigindo o troço. Sou mais pular na cabeça de tartaruga. Aquele abraço! Dá pra pular em cabeça de tartaruga, cara. Mas vai ser muito desagradável, moleque. Deve ser, que você vai esmagar. Coitada, rapaz. Não faça isso, não. Faça isso. Primeira notícia, Ninja Inimigo, o ano acabou, como é que foi esse ano novo? Cara, foi tranquilo, foi relaxado, foi vendo fogos na televisão e comendo muito... Cara, comendo um panetone mofado, panetone não, chocotone mofado. Ah, eu também comi, só não tava mofado. Onde eu passei, cara, uma mulher chorou, bêbada já, porque não tinha Globo. Não tinha. Caraca! E a mãe dela, uma senhora heptagenária, me assediou sexualmente. Caraca, que épico, moleque. Foi mil vezes mais épico, meu. Não sei. Ficou me alisando, falando assim: ah, pra mim, pros meus amigos lá: ah, vocês estão vivendo do passado, vocês têm que viver do futuro. Porra, tudo bem que a gente tava vendo o DVD do Jiraiya. O vilão do Jiraiya. Não pegou? A senhora heptagenária? Que isso, moleque. Ela era boa do teu? Não, não. Ah, e porra, por que tu não pegou, moleque? Porque eu já peguei 2:35, já dá. Achievement Unlocked. Só pra dizer aqui que o jogo mais esperado, pelo menos por mim, de 2011, já tá com mais dois personagens revelados: Marvel vs Capcom 3, a continuação da minha franquia de jogos preferida. Continuação é um termo forte. A nova instância da franquia versus. Temos dois personagens completamente out of the box, eu não esperava eles. Eu acho que ele é até diferente daquela lista que vazou, não é não? Enfim. Os dois... Ah, o Hagar já tava. É... Mas sempre que vai sair algum jogo assim de luta, eles colocam o Hagar, por exemplo, ah, não vai ter o Zangief dessa vez, vão colocar o Hagar. E agora finalmente aconteceu. Cara, o Hagar, cara, a gente já falou no podcast de Beat'em Up, pelo amor de Deus, né? Foda. Fred Mercury com creatina. Porra! Com certeza, peraí. O que é isso aqui no Skype? Não sei, deixa eu ver. Olha aqui. Não sei, cara, não vê nada. Escolhi o Hagar! Ah, moleque! Ah, tá. Foi engraçado, não, foi boa, cara, foi boa, foi engraçada. Foi engraçado. E a gente tem também a Fênix, a Jean Grey, que tem na manifestação alienígena psicológica louca, ou como no filme eles resolveram botar, o Gohan com poder interior. Jean Grey é uma personagem que não aparece nos quadrinhos já, ela tá morta há uns 8 anos, cara. Mas é a Fênix, cara. É a Fênix, é. Não, é legal porque respeitaram a morte. Ela aparece mais mini, foda-se. O Hagar tá lá com os golpes do Zangief e ele usa os itens que você encontra no Final Fight pra dar porrada. E a Fênix, a jogabilidade dela tá meio... Eu achei meio parecido com a Athena do The King of Fighters. Por incrível que pareça, eu achei um pouquinho parecido com a Psylocke. Com a Psylocke também, por causa daquele golpe que ela vai, né? Isso. Mas eu achei com a Athena porque ela tem o Psycho Ball da Athena, só que no ar. E ela tem o Psycho Arrow da Athena, só que no chão. Da Athena? Da Athena. Vai, é o Comandante Hamilton, vai. Cadê a reportagem, ô Clóvis? Cadê a reportagem? Cadê a reportagem? Cara, mas o Hagar foi mal. Muito melhor que o Zangief. Pode tirar o Zangief de todos os jogos e botar o Hagar. Ó, o que você tá falando, Rafa? Cara, ele é político, cara. O Hagar é político. O Zangief é comunista. Mais um ano se passou e videogames e jogos... Videogames e jogos foram vendidos, uns mais do que os outros. No ano de 2010, como já era de esperar, mais uma vez o DS foi o campeão de vendas. Ele vendeu, no mundo, 22 milhões de unidades, o que representou, no entanto, um decréscimo de 23% em relação ao ano anterior. Um decréscimo de 23% em relação ao ano anterior, porque a bolsa de Nasdaq pode ser revelada como uma grande inovação social, pois o sistema tecnocientífico informacional é caracterizado por fluxos dinâmicos de redes materiais, tais como pessoas e interpretações. Sim. Enquanto isso, o novo presidente do Banco Central, que é o Patriota... É o Patriota o Banco Central agora? Sei lá, velho. É o Hagar. Agora eu fiquei... É o Hagar. Cara, quando eu for presidente... É o Tombini. O Patriota é alguma outra coisa. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, declarou ainda também que o Wii também teve decréscimo em vendas, embora tenha sido o segundo console mais vendido. Ele perdeu 13% em vendas, vendeu 19 milhões. A seguir... Você acha que essa queda, por mais que o PS Move e o Kinect tenham sido lançados no final do ano, seja por causa disso? Eu acho que é porque quem tinha Wii, quem queria ter Wii já tem, cara. DS eu acho estranho cair venda, porque tudo bem que vem o próximo aí, teve DSi também, sei lá, não sei explicar vendo DS não. O DS, ele foi lançado infinitas versões do DS. Sim. Então, tipo, a pessoa tem um DS, a pessoa, agora eu quero o DS2, agora eu quero o DS3. Mas esse ano saiu o XL, então eu achava que o pessoal ia trocar. Mas realmente, cara, eu tenho um XL, e é legal você ter um XL, mas assim, pra você jogar no metrô, no ônibus, não vale a pena. Aqui no Brasil, só eu que sou idiota de jogar DS no ônibus, né? Eu jogo também, só que eu fico enjoado. Você foi o cara que entrou no 485 mexendo no laptop porque tinha que terminar o trabalho da faculdade. Exatamente. Eu fazia isso, mas o meu ônibus nunca teve assalto, né? Aquele que você pegava era, né, duas vezes por dia. Eu já fui assaltado naquele ônibus. Ainda bem que não foi no dia do laptop. Não foi no dia do laptop. Foi no dia do Discman. Foi na van ou foi no ônibus? Foi no ônibus, cara. O cara chegou com um papo assim. Ah, tá. Ele cutucou no meu ombro assim, que tava sentado atrás. Porque teve não sei quem que foi roubado e levaram um laptop que tinha acabado de comprar do Fox, acho. O Fox vendeu o laptop pra alguém, e alguém tinha acabado de comprar, entrou na van e assaltou a van. Não, o Fox vendeu o laptop pra mim. Só que eu não tinha dinheiro pra pagar, aí eu repassei pro Tecnoviking, que passou adiante. Caralho, que entrou na van e aí passou. Aí o Tecnoviking pegou o laptop e entrou na van, uhul! Que ótimo. Onet. Essa história é incrível, né? Penha Praça General Osório, assaltando pessoas desde sei lá quando. Deixa eu contar a minha história de assalto. Aí eu levei um cutucada do maluco, assim, que tava no banco de trás. Eu olhei assim, o cara, que horas são aí? Eu falei, porra, são, sei lá, 2h40. Obviamente tava matando aula. São 2h20. Aí o cara falou, tudo bem, tudo bem. Aí eu botei o headphone no ouvido de novo. E o Fox tava do meu lado, by the way. Uh-huh. Aí o cara cutuca de novo assim, eu quero que você me dê o celular. Aí eu falei, não, cara, não dá pra te dar o celular. Ele, não, cara, você tem que entender que o meu irmão, ele tá preso. E a gente tá... Acabei de matar um cara ali no mangue. Acabei de matar um cara ali no mangue, que ele resistiu. Pedi o celular pra ele, eu matei ele e peguei o celular. Na frente de um monte de gente. Aí claro. Ok. Ele falou assim, então você me dá o celular e... Que eu tenho que tirar o meu irmão da cadeia. Caralho, Prison Break. Beleza. Se você me der o seu celular, eu vou ali em Bangu 1, dou pro carceiro e falar, solta o meu irmão. Vem. Aí eu comecei a falar, não, porque esse celular não é meu. E o meu tio vai morrer, porque ele tá no hospital. E caralho, não. Aí o cara, tudo bem. Então me dá o seu Discman, porque eu tenho que tirar o meu irmão da prisão. Cara, ele fala isso. Eu falei, não, porque esse Discman é do meu tio, ele tá morrendo. Eu juro. Aí ele falou assim, cara, eu não tô pra brincadeira não. Tirou uma faca e falou, acabei de matar um cara ali no mangue. E a faca tava limpinha, né? Exatamente. Porra. E o Fox viajando. O Fox, me dá a sua parte do headphone, por favor. Ele, que foi, cara? Não, depois eu te conto. Eu entreguei o Discman pro cara. Eu, cara, tudo bem. Aí ele falou, onde é que você mora? Eu falei, onde é que é aquele bairro ali perto da Feira dos Paraíbas? São Cristóvão. São Cristóvão, exatamente. Eu moro em São Cristóvão ali. Ele, ah, então tô ligado quem você é. Já te vi ali várias vezes. Então beleza. Aí começou a puxar um papo comigo. Eu sabia que ele ia levar meu celular. Eu falei, Fox, vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Aí eu desci no CCS. Isso tudo foi entre dois prédios da UFRJ. Cara, no ônibus. Aí eu desci no prédio de medicina e o Fox assim, pô, cara, por que a gente desceu aqui? Porque eu acabei de ser assaltado ali. Hã? Como? Cara, uma vez estava eu e o Beremis no ônibus, aquele que passa, que vai pro metrô em Del Castillo. A gente desceu no meio do caminho, na passarela, porque a gente ia pra Barra depois. E naquela época não tinha os ônibus da Baixada pra Barra direto, então a gente tinha que fazer essa quizumba. Aí a gente desceu do ônibus do metrô e ficou lá pra esperar o ônibus da Barra. Não deu dois minutos, parou um outro, vindo do fundão, desceu o Dida. Pô, e aí Dida, não sei o que, ele, beleza? Ele, pô, cara, acabaram de me assaltar. Cara, ele veio no ônibus atrás da gente, cara. Atrás da gente. Eu falei, pô, mas e aí, cara? Não, levaram o padrão, levaram o celular. Cara, aquele ônibus é assalto. Cara, quem pega aquele ônibus, cara? Quem pega aquela porra de ônibus, cara? Aquela porra é assaltada 15 vezes por dia, cara. Não, eu acho que o cobrador é assaltante, cara. O cobrador... Cara, aquele ônibus, aquele Del Castillo fundão do metrô é muito zoado, cara. Quem pega aquilo ali tá pedindo, cara. A gente começou a falar de assalto porque eu tinha falado de político. Ah, tá, entendi. Não, você falou que você joga DS no ônibus. Então, o DS foi o mais vendido, o Wii foi o segundo. Os dois caíram. Em terceiro veio o primeiro, que subiu em vendas, subindo 10%, o PlayStation 13. Olha, eu ajudei, só, né? Isso é onde? No mundo inteiro ou só no Japão? Isso é no mundo inteiro. Busca da vice-liderança. Tá igual o SBT agora. Tá com 14 milhões vendidos. Ah, foram só totais, né? O DS já vendeu 145 milhões, o Wii já vendeu 84. O PS3 chegou agora a 46. Depois, em seguida, vem o que subiu o absurdo, não sei como, não sei porquê. 360, subiu 39%, Ninja Inimigo. 39%? 39%, cara, isso é... Mas caralho! É bem quem investiu no Xbox... É Kinect Killer Application. Pode ser que tenha sido... Pode ser. O mas Kinect tá seguindo a mesma onda, na minha opinião, o Kinect tá seguindo a mesma onda que o Wii. Coisa nova, todo mundo... Holy shit, oh my god, quero comprar... Sair comprando que nem um maluco, entendeu? É, mas eu acho que tem muito pouco tempo de lançamento. Enfim, parabéns, né? Mas subiu... tem pouco tempo de lançamento, mas teve um puta hype antes. Teve muita gente comprando Xbox antes por causa do Kinect. É, teve muita pré-venda, né? Exatamente. 14 milhões também para o 360, o console da Microsoft. É, em seguida, PSP caiu 11%, vendeu 9 milhões e total de 65, né? O total do X360 já chega a 51. E por fim, aí o cara que não desiste nunca, o console brasileiro dessa lista, o PlayStation 2. Vendeu 4 milhões de unidades, que representa uma queda de 29% em relação ao ano anterior. Mas ele... Caralho, cara, o PlayStation 2 já vendeu 141 milhões de unidades. Cara, quando eu falei que o PlayStation 2 se compara com o Super Nintendo, você... Oh, não, não. Não, cara, é assim... Só mostra que o fodão da história é o DS, que o DS me deu 145. Olha quanto tempo o PlayStation 2 tem, olha quanto tempo o DS tem. Cara, o DS é um absurdo, cara. É, cara, mas o... É porque, por exemplo, tem um amigo meu, o BD, que ele já teve acho que 12 DS. Caralho, isso não faz sentido. Isso faz sentido. Então, só fazer o top 10 aqui dos jogos mais vendidos esse ano. Vai lá, rápido. Top 20, porque eu quero citar um aqui que não vai estar entre os top 10. Top 20, porque a gente tá com tempo sobrando. 21º, só de sacanagem. Foi o God of War 3, 20º o FIFA 2011 para PlayStation 3, em 19º o New Super Mario Bros. DS, 18º o Red Dead Redemption de Xbox 360. O de PlayStation 3 ficou em 24º. Não tinha que ser separado, tinha que ser junto. Também acho que não devia. 17º, Mario Kart DS, que é pra DS. 16º, Just Dance. 15º, Wii Party. 14º, Just Dance 2. 13º, Gran Turismo 5, olha só. Nossa. 12º, Pokémon Alvinegro. 11º, Mario Kart Wii. 10º, Super Mario Galaxy 2, pra Wii. 9º, Pokémon Heart Gold Soul Silver DS. 8º, Kinect Adventures, caralho. Kinect LOL. 7º, jogo favorito do Senhor da Eternidade, Halo, Alcance. 6º, Chamado do Dever, Operações Negras, pra PlayStation 3. 5º, Wii Fit. Caraca, Plus. Eu demorei pra sacar que era Call of Duty. 4º, o Chamado do Dever, Operações Pretas, pro 360. 3º, Wii Sports Resort. 2º, New Super Mario Bros. Pro Wii. E 1º, Wii Sports pro Wii. Cara, o Wii cortiza em venda de cara, de não, software. É uma coisa não, absurda. O eSports é o jogo mais vendido da história, de todos os tempos. Ah, cara, acabou a notícia. Valeu, tchau. Alguém aqui tem a cara de pau de dizer que Chrono Trigger não é um dos melhores jogos de todo o tempo? Está na top 5 de todo mundo aqui? No meu top 5, não. Cara, não tá top 5. Vou ter que justificar. Quais são os 5? Quais são os 5? Vai. Final Fantasy Tactics, Xenogears, Metal Gear Solid 3, Castlevania Symphony of the Night e Super Robot Wars Alpha. Ah, cara, então valeu. Valeu, Granville, um abraço. Até semana que vem. Volte sempre. No Xenogears, a Luca aparece. Então já valeu. Então beleza, moleque. Chrono Cross aparece a Luca, o Crono e a Marley. Caralho, jogaço, é. Eu não falei que Xenogears é bom pra caralho, que aparece a Luca. Granville, por que você não acha que Chrono Trigger é tão foda quanto esses jogos, cara? Pelo amor de Deus. Eu estou decepcionado, estou estunado, moleque. Eu não sei mais como continuar esse podcast. Acho que é porque na época eu joguei Chrono Trigger, e eu joguei muito, foi o cartucho que eu mais aluguei na minha vida, por sinal. Caraca, você deu dinheiro pra locadora, hein? É, dei muito dinheiro pra locadora. Eu não entendia nada de inglês, nem nada, eu jogava só por diversão mesmo, e não sabia da profundidade do jogo. Só hoje eu sei da profundidade que esse jogo tem. Hoje em dia você não joga só por diversão, não, né, cara? Não. Você joga... joga trabalho. É, o Granveu trabalha no Instituto Brasileiro de Games e Eletrônicos. Então ele hoje ele joga por trabalho. É. Ele é coreano, eu esqueci. O cartucho, quem não jogou, é porque ou não queria alugar, ou jogava ou alugava a fita numa locadora, que você tinha uma dificuldade enorme de conseguir alugar, porque era um jogo muito alugado. Era isso que eu ia falar, eu nunca consegui alugar essa fita, porque tava sempre alugada, sempre. Também porque você não tinha pilha de amigos, né, porque eu e os meus amigos lá, a gente dominava a Chrono Trigger na locadora onde a gente alugava, Paul Games. É que em BH era o seguinte, né, a locadora que eu alugava, Life Games, o cara lá tinha três dos cartuchos. E a gente chegava tipo 8 horas, o cara abria o negócio, os três primeiros alugavam o Chrono Trigger e saiu. Eu ri porque ele disse que eles abriam um negócio. Não, o cara abriu o negócio pra gente. Aí a gente pegou. Opa! O Frota era o dono da locadora. E a, senhor Frota, por favor, quero alugar a Chrono Trigger. Mas era assim, o cara abria a locadora, os três primeiros pegavam. É porque o cara tinha três fitas de Chrono Trigger. Era como se jogasse por alto de grilo, fosse o mais esperto, pegava. Era R$2,50 o aluguel na época, era muito caro. Pra época era muito caro. Comprava ficha de máquina de Coca-Cola. Olha, tu comprava ficha pra máquina de Coca-Cola. E a ficha custava 50 centavos, cara. Porra, era na época que o salário mínimo era o quê? R$180? Cara, eu fui pra São Paulo um dia desses, eu paro em frente a uma banca, do lado tinha uma máquina dessas de refrigerante, aí tava lá, preço, R$2. Fui colocar a nota de R$2, aí o jornaleiro tava na porta, ele falou, não, meu filho, não bota não, porque só tá trabalhando com nota de 1. Eu olhei pra cara e falei, como assim? Tem 2 anos já que não circula nota de R$1, porra. Quer que eu vá lá em casa no Rio, pegar as 4 notas de R$1 que eu guardei de recordação pra colocar aqui nessa porra dessa máquina? Aliás, ó, as notas de R$100 novas já entraram em circulação, então peguem a nota de R$100 atual e guardem de recordação. Ah, porque... claro, né? Se todo mundo tivesse coleção de notas de R$100. Eu sou ruiva! Por que eu sou ruiva? Eu sou ruiva! Eu sou ruiva! Era difícil achar o Chrono Trigger pra vender e os lugares que vendiam caro. Eu tenho umas revistas de videogame da Ação Games, a própria videogame. Atrás tinha aquelas propagandas de loja de videogame, né? O Chrono Trigger tava sempre em destaque, era mais caro. Porque ninguém achava na locadora, o único jeito era comprar, cara. Então, entrou numa lei de oferta e procura foda. E naquela época não era que nem hoje que você entra no eBay e compra a porra da fita. E o cartucho do Chrono Trigger era mais pesado que o normal, porque ele tinha uma bateria extra pra gravar os eventos que você fazia ao longo do jogo. Comprei aqui, ó. Chrono Trigger completo, R$70, vou comprar. No não deve ter cartucho de memória. Tá caixa bonitinha. Se for só a caixa, eu já compro. É cartucho japonês aqui. É aquela caixa que a Marley tá jogando uma magia de fogo na espada do Crono. Pô, clássico, velho. Não. É. Não. Eu li sobre isso, é porque eles a Marley tem uma personalidade fogosa, então ele ia ser do fogo. Aí sim, hein, Manolo. É. Mas enfim, vamos começar logo isso aqui. Pô, velho, mas ela é safadinha mesmo. O Crono chega e não fala nada, tá ligado? É. Oi, ela faz que nem a gente fazia quando tinha 8 anos, cara. Ela chega, oi, posso ser seu amigo? Posso mandar? Vamos. Aí. Ah, claro. A época era o fim da era 16-bits. O Super Nintendo estava chegando ao seu fim e há poucos dias do lançamento do PlayStation já não tinha mais necessidade de jogos fodas no Super Nintendo. As pessoas já não tinham mais esperanças em ter grandes títulos a serem lançados no Super Nintendo, mas foi nessa hora que a Square, que na época era Squaresoft, surpreendeu geral com o Chrono Trigger. Um jogo impecável e eu me atrevo a dizer que ele beira a perfeição em todos os aspectos, principalmente para a época em que ele foi lançado. Eles resolveram fazer uma equipe muito sinistra para esse jogo. A equipe foi tão foda, que ela ficou conhecida como The Dream Team, o time dos sonhos. Eu assim já li. Já explicamos como é que foi essa ideia, né, em outro podcast, né? É verdade, do jogo de basquete e tal. É, isso aí, tava nos Estados Unidos e Croácia, aí pensou, caralho, é isso. O Dream Team era composto pelo Hironobu Sakaguchi, que eu sempre esqueço o nome desse. Caralho, Hironobu Sakaguchi. Isso. Foram três rapazes, né? Pessoas, mas... São três entidades, porque os caras são sinistros. Cara! Pelo saco, hein? Pelo forte. Eu pelo o saco. Não, eu pelo o saco do Nobu Ematsu e do Nobu Shaka Shaka. Nobu Shaka Shaka. Em 92, o Hironobu Sakaguchi, o Yuji Horii, que é o diretor e criador de Dragon Quest, e o Akira Toriyama, que é o senhor criador de Dragon Ball, Hironobu Sakaguchi sendo o criador de Final Fantasy, eles estavam nos Estados Unidos num simpósio de computação gráfica. Aí lá, digamos, estar tomando café da manhã, né, japonês é sempre um povo recluso, não que eles sejam reclusos, mas eles não falam outra língua, então eles ficaram lá na deles, e aí deviam estar lá conversando, né, ah, não sei o que, Olimpíada, vamos fazer um jogo. E aí resolveram fazer um jogo que seria, eles iam reunir a nata da nata de desenvolvimento de jogos de RPG no Japão pra fazer esse jogo aí que eles queriam fazer. Aí eles começaram a ligar pra Deus e o Mundo, não sei o que lá, ligaram pro Nobu Uematsu, que é o compositor de Final Fantasy. O Nobu Uematsu, que ele não tava sozinho compondo as músicas. Não tava sozinho e nem foi o principal. Ele assumiu 80% do trabalho. Isso não é Elastic Database. A música do jogo, quando você pensa em Chrono Trigger, você pensa numa música. Essa música é do Yasunori Mitsuda. Ok, o Logan, qual é a música que você pensa quando pensa em Chrono Trigger? Pô, peraí. Eu acho a fanfarra da Luca irada, cara. Eu gosto muito da fanfarra da Luca. Caralho, que opcional. Meu Deus então, do céu. Granville, qual é a música que tu lembra? A música é Epoch. Qual é a música que você lembra, Senhor Eternidade? Segredo da Floresta, que é do Mitsuda. Qual é a música que você lembra, Mestre Splinter? A música tema do Frog. Eu lembro da música do Magus. Não, mas eu acho que eu sei qual é que ele tá falando. A música tema. A música é qual? Tema. A música tema é muito foda. Então. O nome da música tema é Chrono Trigger. Ah, então, perfeita. Então acho que quando você pega o CD da trilha sonora, ela é a primeira faixa. O Nobu Uematsu, ele pegou o trabalho, ele não tá desde o começo no projeto, mas ele pegou, sim. O cara passou mal. O Mitsuda era um assistente lá na Square e ele falou que se ele não pudesse compor, ele ia falar, cara, se eu não puder. Ele chegou pro Uematsu e falou, cara, se eu não puder compor em breve, eu vou querer sair. Aí quando apareceu o Chrono Trigger, que não era Final Fantasy, o Uematsu falou, ah, não é meu filho, vamos aí, vamos ver o que você quer fazer. Toma aí pra você fazer. Aí ele pegou coisa que ele já tinha feito nos dois últimos anos e começou a picar no projeto. O envolvimento do Uematsu era paralelo, porque ele era supervisor de toda a parte de composição da Square, então ele tinha que estar envolvido. Tem uma música que os dois compõem juntos, o que muito se atribui à trilha é o Yasunori Mitsuda. O Mitsuda, ele começou o projeto e o que eu vi foi que ele começou a passar mal no início do projeto. Ele já tinha doente. E ele já tinha feito algumas boas músicas, isso. Só que o Nobu Uematsu teve que assumir. E ele assumiu os 80% que faltavam. Então por isso que a música da entrada, as músicas iniciais, mas assim, foi o Mitsuda que fez. E ele pegou úlcera estomacal, tá? Ah, olha aí, ó. Viu? Ó. Ah, tá vendo? Úlcera. Cara, aí, ó. Ele teve úlcera, segundo o Mestre Spin. A ali no Super Nintendo quando o Chrono Trigger saiu, eu não duvido nada que muitas outras pessoas possam ter ou comprado ou continuado mais tempo com o Super Nintendo antes de pular pro PS, entendeu? Sim, mas isso se dá crédito ao Chrono Trigger e toda a sua grandeza. Porque foi um jogo que atraiu as pessoas de volta pra dar uma passo à tecnologia atrás, pra testar outro o jogo. Foi o depois do Super Mario RPG também, dois anos, um ano e pouco depois também que saiu. Segurou o pessoal também. Mais tempo. Chrono Trigger foi tão bom, que ele não ficou só no Super Nintendo. Pouco tempo depois, foi lançada uma versão exclusiva no Japão de PlayStation para o Chrono Trigger, que eles adicionaram algumas cenas de anime. E depois, essa versão fez tanto sucesso lá no Japão, que eles lançaram um pack, que eles estavam relançando Final Fantasy 4, 5 e 6. Eles lançaram um pack com Final Fantasy 4 e Chrono Trigger no mesmo CD e lançaram dessa vez no Ocidente. E eu lembro que eu joguei no cartucho no Super Nintendo, mas eu não lembro sobre quais circunstâncias, se eu alugava ou se eu tinha. Eu acho que eu nunca tive o cartucho do Chrono Trigger, mas eu tenho certeza que eu joguei. Deve ter sido na casa de algum amigo. Só que eu não tinha. Acho que eu joguei uma vez, ou enfim, não joguei. Não aproveitei o jogo como ele deveria ser aproveitado. E depois eu vi essa versão pro PS que foi lançada, com os vídeos, com os cutscenes, que eu fiquei, caraca, preciso ver isso, preciso jogar, fiquei desesperado. Só que eu não tinha PS. O PS foi um console que eu não tive. Aí eu fiquei desesperado e acabei que nunca joguei o Chrono Trigger no PS. Depois, quando eu finalmente consegui o DS, aí eu pude jogar Chrono Trigger no DS e ter acesso a todas essas cutscenes que foram lançadas na época do PlayStation 1. Sim, recentemente o jogo foi relançado pra DS com todas essas cutscenes. E mais coisa, né? Adicionaram mais... Não só um final novo, mas também existem vários novos modos. Você tem muito mais gameplay depois que você zera, você tem uns outros minigames que você pode fazer. Só que uma coisa que eu li muito, uma crítica por um lado, mas muitos fãs defenderam isso, foi que eles fizeram o jogo com os mesmos gráficos, com as mesmas músicas, com as mesmas interações. Só um mod, claro, cara. Claro. Só um não precisa. Ué, mas excelente. Exato. Eu queria que fizesse o quê? 3D? Não. Exato. Chrono Trigger, você igual não... Se fizer com Final Fantasy 4, que é uma merda. Não. Eu gostei. O 3 principalmente. O 4 eu também achava que não tinha tanta necessidade. Podia só dar uma recalchutada. Mas o 3 até tinha uma defasagem grande de época, do gráfico e também de enredo, né? Porque o Final Fantasy 3 original, o enredo, os personagens não tinham nem nome. Pro 4, eles seguiram apenas uma linhagem. É claro que você fazer gráfico 3D, do jeito que a Square faz, esse SD em 3D, não é a melhor... A gente lembra de Final Fantasy 7, né? Não é o ideal. Ah, cara. Talvez é razoável. Pra mim, o máximo que eles poderiam ter pensado em fazer com o Chrono Trigger seria fazer o que eles fizeram com os Legend of Mana e com o Saga Frontier no PlayStation. Os sprites são desenhados com... 4 não, acho que são 8 perspectivas. Então você vê diagonal do personagem, você vê tudo bonitinho. Eu acho que isso é o máximo que poderia ter sido feito com o Chrono Trigger. Você adicionar 4 perspectivas a mais... Adicionar mais animações aos sprites. E talvez dar uma recalchutada nos gráficos. Mas também não tem necessidade, porque o jogo fez 15 anos agora. Então o jogo fez 15 anos, mas o jogo não é velho. Você não dá um aspecto pobre ao jogo. Final Fantasy IV é um dos meus Final Fantasy preferidos, Granville. Não fique ofendido com isso que eu vou falar. Mas os gráficos dele são muito inferiores. Você tem que dar uma olhada. Mas são mesmo. São... O gráfico do Chrono Trigger é muito diferente. Os gráficos de Chrono Trigger, mesmo hoje, 15 anos depois, eles não são velhos. Eles são diferentes. Eles têm o charme dele. Não, até hoje lançam JRPGs que isso aqui tem gráficos parecidos um pouco melhores que Chrono Trigger. Pra PlayStation 3, assim. Tipo, sei lá, Record of Agarest War, por exemplo. Até a própria animação, né, cara? A animação, na minha opinião, não envelhece. Outro dia passou na Globo. Sim. Passou... Branca de Neve. A Branca de Neve. Primeira animação do Walt Disney. Cara, a parada é uma obra de arte, cara. Cada quadro feito à mão, pintado. A gente tá apelando, não. Quando a gente fala de Branca de Neve, a gente tá apelando porque aquilo ali tem 48 quadros por segundo. Aí a gente realmente apelou. Peraí, mas... Branca de Neve é uma... Até hoje, Branca de Neve é uma apelação, pra se comparar com qualquer coisa. Ah, mas é onde eu quero chegar. Chrono Trigger é uma apelação, entendeu? Deixa eu só aproveitar o gancho e falar por que eu acho a história, o enredo tão bom assim. Eu sou um cara que os meus jogos preferidos são marcados pelo desenvolvimento de todos os personagens na história. Por exemplo, por que eu não gosto tanto de Final Fantasy VI assim, como o Elapse, ou o Granville, ou a Lilith gostam? O meu problema maior... Eu gosto também, cara. Tô bolado que eu tô deixando pra trás, assim. É, eu também gosto. Praticamente meu RPG preferido, assim, tipo, junto com o Chrono Trigger, Final Fantasy VII e Final Fantasy IV. Deixa eu falar. Não, tô bolado. Final Fantasy VI é um jogo excelente. Switch. Mas por que eu não gosto tanto quanto os meus jogos preferidos? É porque ele tem muito personagem. Então você não consegue desenvolver bem todos os personagens do jogo. Então tem personagens extremamente rasos. Extremamente rasos. Tipo o Yeti. O Yeti do Final Fantasy. O Mario. Ele é um personagem sem história nenhuma. Cara, moleque, não fala isso, cara. O Mario é muito foda. Pô, ele dá tosse com você, velho. Então, o espaço que você tem do jogo, você acaba dando pouco tempo pra desenvolver o personagem. Então tem personagens ali que a história deles se contam em 5 minutos, assim, tipo, ah, não, você que pegou, fui, ganhei, valeu, acabou a história do personagem. Esse é o problema de Chrono Cross. Exatamente, era isso que eu ia falar. Chrono Cross tem 1 milhão de personagens em que todos têm a profundidade de uma tapa de passar roupa. Chrono Trigger não, com exceção do protagonista, que não tem história nenhuma. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos. E isso que traz a magia do jogo pra mim. Assim como Final Fantasy VII, eu gosto muito porque todos os personagens de Final Fantasy VII são muito bem desenvolvidos, menos o protagonista. Mas, pô... Ah, padrão. O jogo que bate o recorde de matéria de personagem é Suikoden. Ele... 108. São 108. Nossa, que você... Crono. Qual é a do Crono? Ele é um espadachim, ninguém sabe por quê. Ele tem uma espada, então ele cara, é... Cara, ele não é porra nenhuma, cara. Ele é só um moleque que a mãe acordou e falou, levanta da cama. Não, peraí. Ele tem que ir pra feira, vai pra feira! Vai pra feira! Aí trombou com a garota e a vida dele mudou pra sempre. Ele é um moleque mudo. A mãe dele... Primeiro, ele é um moleque mudo. Segundo... Ó, você tá falando que ele é um moleque mudo... A mãe não sabe o nome. Se você tá falando que ele é um moleque mudo, você não viu todos os finais do jogo. Ah, não. Ele aprende a falar naquele final. Segundo... Ah, tá. A mãe dele não sabe o nome dele. Crono não tem pai e a mãe dele é uma dona de casa. Então, só Deus sabe como faz dinheiro naquela casa. A casa dele, cara, não tem banheiro. Eles são pobres, tem onde cagar. Por isso que ela tava mandando ele vir pra feira. Mas, pô, cara, no ano mil... Depois de Cristo, pô, não tem banheiro. Ninguém tinha banheiro em casa, não, cara. Ah, mas ter pistola, ter pistola e robô pode, mas banheiro não. O robô é no ano 2300. Aquele robô da feira que canta e dança e luta contigo? É o gato. O gato? O gato? Ah, tá. Aquilo não é um robô, aquilo é um construto. É um golem, cara. Alguém consegue defender o Crono? Não, né? Eu vou defender ele por uma coisa só que eu acho muito legal no Crono. Que ao contrário de outros personagens aí de RPG, por exemplo, o Cloud, que é um maluco franzino que não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Crono. É, isso aí. Crono é forte. A espada dele que é maior de você, que você inteiro, né? Mas exatamente, mas ele não levanta. Aquilo já é ficção, só a foto dele. A espada já é uma ficção. Ou então é isopor, que nem o cosplay. Mas o Crono não. O Crono é parrudão, tem o braço malhado. Ou seja, ele já sabe uma coisa que ele faz. Ele malhava. Isso significa que sou gay? Significa. Isso é porque o Cloud é desenhado pelo Tetsuya Nomura e o Crono é desenhado pelo Toriyama. Akira Toriyama. Vocês estão falando de personagens bem desenvolvidos. É uma tendência que você vê até em RPGs hoje em dia. Você pega Mass Effect 1 e Mass Effect 2, as inúmeras sidequests que fazem você desenvolver cada uma das histórias dos personagens secundários que estão junto contigo, mostram qual é a importância de você fazer isso, senão virar um Suikoden da vida e nem um Chrono Cross da vida. Sobre o Chrono Trigger, ou desculpa, sobre o Chrono especificamente, o fato dele não falar me lembra muito a questão do Link. E aí existe todo um debate se o Link fala ou não, e se na verdade ele, pro jogador, ele não fala, mas todas as outras pessoas escutam como se ele estivesse falando. Me lembra também um pouco de Gordon Freeman, que eu particularmente odeio. Isso é a técnica de tabula rasa, né? Você criar um personagem que não tem tanta personalidade para que o jogador possa se inserir no lugar dele. Sim. Ainda assim, eu acho que o Chrono poderia ter uns fatores bem mais envolvidos. Mas eu acho que na prática ele ali é a sua representação no universo de Chrono Trigger. E todos os outros personagens é que tem personagens. Muitas vezes... O cara chama Chrono, né, cara? Ele não precisa de mais nada pro jogo. Na verdade, ele tem o nome que você quiser, né? Aí que pega. Desde que tenha 5 letras só. Você já viu que é só um personagem de Chrono Trigger, acho. O robô e a Marley. Eles têm nome próprio no jogo. mas você dá outros nomes pra ele. O Mobão é Prometheus e a Marley é Nádia. Eu chamei a Marley de Nádia e chegou uma hora no ponto do jogo, obviamente já tinha feito isso depois que eu zerei. Aí chegou um ponto do jogo e ele fala, Nádia, seu nome não é Nádia, seu nome é Nádia. Nome é Nádia. Senhor babaca. Muito babaquinha, cara. Você colocar Prometheus no nome do robô, né? Com não, cinco. Aí você põe o código dele, que é RY66. Mas vamos falar um pouco da história do jogo pra quem nunca jogou o jogo e tá pronto pra levar uma chuvarada de spoiler. Chrono Trigger é uma história muito irada porque é uma história de viagem no tempo, né, cara? Todo mundo aqui sabe que viagem no tempo dá muito pano pra manga, tipo, dá nó no cérebro e dá umas histórias muito iradas. Tem também como De Volta no Futuro e Exterminador do Futuro, né? Vingador do Futuro. O Garoto do Futuro, aquele outro filme do Michael... Não, mas isso não é do futuro, só é o nome. Um Futuro Muito Louco é um tema muito delicado. Se você não tomar muito cuidado, vai acabar despirocando pra um negócio muito suado. Por exemplo, eu, na minha história, eu voltei no tempo, matei meu avô, fiz sexo com a minha mãe e voltei. É, minha mãe nunca vai ter existido, mas eu vou ser o pai do meu próprio filho que não tem mãe. E... é. Isso é o paradoxo do avô. Tem um episódio de Futurama sobre isso, que o Fry descobre que ele é o próprio avô dele. Começa o seguinte, você é um garoto ruivo, no ano 1000 depois de Cristo, e... Cristo? É ano Domini. É ano Domini. O BC é BC, então... Como é o ano 1000, está tendo uma feira milenar. É, mas a feira milenar é em comemoração aos 1000 anos de fundação do reino de Gárdia. Exatamente. Quer dizer, então que Gárdia é Cristo. É até complicado, porque a gente nem sabe se existiu. Tipo, é que nem os mundos de Final Fantasy. O que acontece? O garoto vai pra essa feira e lá ele tá. A mãe dele fala: ah, acorda, vai pra essa feira, vai ficar lá fucking around. Vai se divertir. Eu tenho que me prostituir pra pagar essa casa, você não pode ver isso, então vai embora. Aí ele vai pra feira lá. Caralho, é igualzinho Pokémon, cara. Ah, vai sozinho. Bem parecido. Você acaba andando por lá e você esbarra com uma garota. Nessa garota você cai um pendante gigante quando você esbarra nela e fala: caraca, um pendante gigante caiu no chão. Cara, fala amuleto, por favor. Pendante. Pendante. Porra. É forte mesmo, bro. Cai um amuleto. Um amuleto gigante cai no chão, ele entrega de volta pra ela. Não. Se tu não for moleque, tu primeiro fala com ela. Primeiro fala com ela. Aí subentende que você pergunta: e aí, Marley, tudo beleza contigo? Você não tá morta? Aí beleza. Você encontra com a Marley, esbarra, pega o amuleto, entrega pra ela e vocês ficam juntos andando pela feira. E o interessante é que desde esse ponto do jogo, que já começa a inovação muito grande que foi Chrono Trigger. Nessa feira, tudo que você faz, inclusive se você pega o amuleto primeiro do que falar com a Marley, é influenciado no futuro. Eles vão dizer, 5 horas de jogo depois lá na frente, eles vão remeter ao que você fez, não fez ou deixou de fazer na feira. Podem te culpar, dizer que você é um vilão, que você é um herói, dependendo do que você fez. Por exemplo, você pode fazer coisas como comer a comida da criança que não tá olhando. Não, é do velho, comida do velho. Você pode salvar o gatinho da menina que tá perdido. E pô, você pensar nisso, na época do Super Nintendo, um jogo que tem esse tipo de alteração, o que você fizer no começo do jogo tem impacto dezenas de horas na frente, é incrível. Sim, e eles já estavam nessa época criticando, digamos, estereótipos do mundo dos RPGs, né? Clássicos como entrar na casa de alguém, sair pegando todos os itens, já abre baú, tudo bem que, eu acho que, se eu não me engano, o Chrono Trigger ainda fazem um pouco disso, né? Claro, fazem muito. Mas não, bem ou mal, pelo menos tinha o trial lá pra poder falar, olha, pelo menos a gente tá de olho no que você tá fazendo, entendeu? É, mas na verdade não fazia a menor diferença, porque no final, tanto fazia... Você já era julgado. Anyway. É, mesmo que você fosse inocente, o cara te fudia, anyway, e você era preso. Será que seria legal se você fizesse tudo certo e aí chegasse no trial, a gente não tem evidência pra te condenar, aí desse game over, time paradox, tipo que nem no Metal Gear, né? Você fica fucking around na feira até uma hora que você encontra sua amiga, que é igual a Bulma, e você fala com ela. Ela fala: ah, eu tô testando aqui a minha máquina de teletransporte. Você tem 2 pedestais aqui, você entra no pedestal A e é teleportado pro pedestal B. Aí vira o Crono e fala: não fala nada, porque o Crono é mudo. Ela fala: você não quer me ajudar, não? Aí o Crono não fala nada e entra num dos pedestais. Aí você... Uma ação vale mais do que mil palavras. Aí a Bulma transporta o Crono do pod A pro pod B. Aí antes o pai dela ficar martelando meia hora lá falando: Roger! Yeah. Roger, martelando. A Luca tá falando: more power, I need more power. É alta tecnologia, cara. Você pega o teu aparelho, começa a martelar e começa a sair faísca e raio pra tudo quanto é lado. Isso porque não pode ter banheiro, mas pode ter uma máquina de teletransporte. Você podendo investir em teletransporte no seu mundo, você vai ficar investindo em saneamento básico? Ah, pelo amor de Deus, porra. É o seguinte, agora é uma pergunta que vale. Pô, mas vocês já viram o tanto de balde que tem nas casas de Chrono Trigger? Verdade, cara. Agora você já sabe o que serve, né? Quantas vezes você foi no banheiro, Chrono Trigger? Agora, quantas vezes você usou teletransporte? Tá aí. Aí quando ele é teleportado do pod A pro pod B, ele volta. Aí a amiga dele fala assim: ah, eu quero ser teleportada também. Aí ele fala, vai dar. Ele não fala, ele pensa, vai dar merda. Mas como eu não sei falar, eu não posso fazer nada. Aí a garota vai, entra no pod A. Não, eu acho que tem a opção de você falar não, não tem a parada assim. Você quer você falar não e vai. Você não tem a opção de falar nada, cara. Tem a opção de ficar quieto. Tem umas paradas que é clássico de RPG que você fala, tipo, ah, eu quero muito ir. Aí você fala, não. Ah, mas eu quero. Não. Chrono Trigger é um pouco diferente. Chrono Trigger, ela fala assim, eu quero ir. Aí você fala, não. Ela fala, dane-se, eu vou mesmo assim. Por que você não sabe, mas eu sou a princesa deste reino. Então eu posso fazer o que eu quiser. Ah. E o amuleto dela dá uma interferência na máquina e ela volta no tempo. Aí a Marley entra no teleport, só que dá merda. Começa a sair raio pra todo lado, o Taban fica martelando a máquina, acho que ele erra na mão. Claramente a culpa foi dele. Como é que eu sei, ele Taban, caralho. Taban, ó, é que bom, hein? Porra, foi por aí demais essa. Isso reage com o pendante, ou seja, o amuleto. Pendante? É. Reage com o amuleto dela e manda ela pra casa do caralho. Manda ela pra os seis tempos. E aí o Crono acabou de conhecer a garota, mas quer pegar, falou, hoje eu vou cuidar bem, e entra naquele portal. Mal sabia ele que isso mudaria a sua vida para todo sempre. E o destino de toda a humanidade. É, eventualmente isso acabaria com a vida dele, inclusive. Então ele vai atrás dela, descobre que ele tá num lugar misterioso, que depois ele acaba descobrindo que ele está no mesmo lugar 400 anos antes. Ele descobre que a Marley, que ele não sabe ainda que é a princesa, tá no castelo. Porque a rainha do reino tinha sido capturada, estavam fazendo buscas e encontraram a Marley, que é muito parecida com a rainha, Lini. E fala, opa, chama a rainha. E levaram ela como se fosse rainha. Só que isso dá um paradoxo, porque como não buscaram a rainha verdadeira que tava presa, o rei não pôde fazer o que ele tinha que fazer com a rainha. Não ou teve... fez com outra pessoa. Ou fez com a... Não, ou ia fazer com a tatatatataraneta. Exatamente. Só que aí o que aconteceu com a tatatatataraneta, ela desapareceu porque ela nunca existiria. Nunca ia existir, Mas aí, se ela nunca existiria, ela nunca teria ido lá e ela nunca teria sido encontrada. Logo, nunca teriam deixado de encontrar a verdadeira. Não. Segundo o Doc Brown aí, não. Segundo o Doc Brown aí, teriam encontrado ela sim. Ah, porque o Doc Brown é um gênio e ele explica a diferença entre criação de universos paralelos quando você viaja no tempo. Isso. Ele tem um... Doc Brown bateu a cabeça, cara. Ele é foda. Ele criou o pastor de fluxo, Mas, enfim. Para e pensa que o Marty McFly já tá com Alzheimer e o Doc Brown também. Essa diferença de um e outro. A partir daí, você começa a fazer viagens no tempo pra conseguir consertar erros que vão dando e desencadeando a história até você descobrir que uma criatura que veio dos céus tá causando o possível fim do mundo no ano 2000 e você tem que remendar vários acontecimentos em várias épocas da linha do tempo pra poder impedir que isso aconteça e eventualmente lutar contra essa criatura e salvar o mundo de ser destruído em todos os tempos. Você vê que em todos os anos que você viaja tem uma ligação com essa criatura e você acaba lutando com ela depois. O ano, no caso da destruição, seria 1999. Em alusão ao Supremo Nostradamus, o Homem que Rouba. Isso, exatamente. E ao longo dessas viagens nos tempos, em cada tempo que você viaja, você encontra um personagem característico daquele tempo que se junta ao seu time pra lutar pela sua causa. E é aí que a gente entra com todos os personagens muito bem trabalhados desse jogo. Não, como provavelmente não é preferida de ninguém, eu falo da Ayla. Ela tem uma boa entrada no CG inicial, que ela cai de perna aberta, assim, de cima do pterodáctilo, fazendo um close quase que uterino dela. Ela é a líder de uma tribo de homens da caverna. Ela é da pré-história. Lá em 65 milhões BC. E ela entra no teu time porque... Eu não lembro exatamente o motivo. Eu sei que ela simplesmente te acha e você ajuda elas a lutar contra o... Chrono Strong, Chrono Fight Reptite, Chrono Good, Chrono Joy Party. Exatamente. E também porque o Lavos já tá. É, o pessoal nessa época já tinha ouvido falar de Lavos também. Sim, o Lavos já não caiu. No fim da história, todos entram na sua party, porque o Lavos precisa ser combatido. O Lavos é a entidade galáctica que cai. Nessa época, 65 milhões, o Lavos era uma profecia que os reptilianos sabiam e o pessoal que era homem das cavernas não sabia. O que aconteceu? Sabe o meteoro que matou o dinossauro? Ah, em 65, é, o meteoro foi o Lavos. É. Ele era um cara vagando pelo universo como meteoro, chegou e bateu e entrou, fez uma cratera gigantesca no que acabou com os dinossauros, que na verdade não eram dinossauros no Chrono Trigger, né? eram os Reptites, que eram hominídeos na forma de dinossauros, a raça dominante da época. Enfim, a Ayla é metida a mulher fortinha, mulher macho, né? Estranho. Metida não, ela consegue, ela obtém sucesso em tal coisa. Ela é tão forte que ela é a única personagem do jogo que não usa arma. Ela não usa arma. A arma dela é uma bengala, ela usa de brinks. As únicas armas dela são os punhos que levelam junto com ela, então você não precisa achar arma. E ela é junto com o Crono, claro, mas ela é o único personagem do jogo que tem duas estrelas de Strength no nível 99. E como o Crono é protagonista e, portanto, ele é protegido pela síndrome de protagonista, mais forte a Ayla. Em determinado período do jogo também, você vai para 2300 AD, Anno Domini. E lá você encontra um cenário pós-apocalíptico em steampunk, em que tudo já havia sido destruído por Lavos no ano de 1999, mas alguma tecnologia ainda persistiu e você encontra lá um robô chamado de... Robô. Não, o que acontece? O robô fala assim: eu não lembro de nada, eu não lembro do meu nome, você pode me chamar do que quiser. Aí a Luca fala: do que eu devo chamar? Robô! Criatividade é forte, né? Que ela não pode chamar de gato. Cinco caracteres, tipo, cara. Como é que eu vou chamar o meu videogame? Já sei. Nintendo. Eram 5 caracteres só, vamos dar uma colher de chá. E aí depois você descobre. Que robot, liberar... né? Como é que é? Não podia ser robot. É, podia ser robot. Você depois descobre que o nome dele é Prometheus. O interessante do robô é que ele não lembra muito do passado dele, mas você reprograma ele e você acaba descobrindo mais na frente que na verdade ele era feito pra conter os humanos. Sim, porque a Mother Brain lá, a mãe cérebra lá, que o molde mestre dos robôs, que era outro robô, eles já tinham pensado nisso na época do jogo, ela sofreu uma corrupção lá na programação dela e começou a programar os filhotes dela pra matar humanos. Então virou um negócio meio de nazista contra judeus, só que o povo judeu virou a humanidade inteira. Nazistas sendo os robôs. Como ele acaba sendo reprogramado pra ajudar o Crono, não sei o que, ele acaba virando um traidor. Outra coisa legal do robô é que você tem uma side quest lá pro final do jogo, em que você chega naquela floresta lá que ficou desértica pela ação do... acho que foi do Lavos, né? Essa é a coisa mais escrota que já fizeram com um personagem na face da história. Não é não, cara. Isso é foda. Isso é Shiryu de dragão style. Coitado do robô, moleque. Nossa. Coitado não, cara. Ele é um robô, cara. Ele não tem sentimento. Ele não liga pra essas coisas. É verdade. Chegaram lá no ano 600 e o deserto tava lá todo fodido. Eles pensaram... Ah, é sensacional isso. Precisa ter uma floresta de novo pro pessoal sobreviver. Verdade... Aí o robô fala: eu vou ficar aqui porque eu não tenho sentimentos, nem tenho necessidades sexuais e vou plantar tudo de novo. Que biológico você... ninguém precisa, não tem banheiro mesmo? Foda-se. Tem banheiro mesmo, né? Faz nada. Aí você pega a sua nave, anda 400 anos e 15 segundos depois você chega. E aí, robô? Vamos te buscar. Pra gente não passar tempo nenhum. Na verdade, aí, olha, pra mim passaram 400 anos, mas quem se importa? Eu sou um robô. Quem se importa? Ele tá fudido, cheio de... feiras lá, adorando a imagem dele, né? É. Ele tá bronzeado lá. Tá bronzeado. Ele fica 400 anos arando a terra, até nascer uma floresta e um deserto, cara. Ali no deserto, né? Cara, isso é uma das paradas mais fodas de consciência ecológica que já colocaram em uma obra de arte na história da humanidade. Aí depois o robô não tá mais funcionando, a Luca tem que consertar o robô, passa mó tempo. A diversão pro robô, que ganhou férias, diversão pra Luca, que arrumou uma coisa pra consertar, diversão pro jogador, que fez uma side quest, diversão pra Marley, porque dessa vez o Crono deixou ela pilotar a nave. Todo mundo se deu bem, cara. E virou uma floresta de novo. Coincidentemente, a gente começou falando dos dois personagens que não tem magia, né, cara? Não foi nem... Não tem magia. Isso é uma parada legal de Chrono Trigger que... Quer dizer, legal entre aspas. Eu achei até meio cagado a primeira vez que eu vi, né? Tipo, vem aquele bichinho e fala: porra, sabe o que é maneiro? Tu usar magia. Como assim? Aprende, filha da puta. E tu aprende magia. Aí tu gira em torno dele 300... Não, mas explica. O jogo explica muito bem que a magia era de uma era antiga, que é a era do magos, né? Que a magia tava muito viva naquela época, mas deu alguma merda muito grande em que a magia morreu. Cara, mas... eu não sei que outro jogo já vi isso, cara. Mas que ele podia despertar a magia que tem em cada um. Então todo mundo que você pudesse levar até lá, você despertava a magia. Você não pode despertar magia na Ayla, porque ela nasceu antes da antes época da era da magia. Da magia. E você não pode despertar magia no robô, porque o robô é um robô. Ora, não, bola. É, caralho, né? Porra. É, o processo de despertar magia do Spectre é sensacional. Você tem que dar nele uma volta pela sala, três vezes e pronto. Você é um mago. E é uma... sentido horário. E é uma volta muito bugada, moleque. Porque eu cansei de dar, tipo, três voltas e não funcionar. Não, velho, você fala de entrar na porta ali, sem querer. É, cara, devia vender nos jornais assim, né? Aprenda a ser mago. Nunca foi tão fácil utilizar magia. Compre 32 fascículos por apenas R$14,90 por semana e aprenda todos os truques de como dar três voltas ao redor de uma sala fechada. Você acha que dar três voltas é esquisito e dar três pulinhos, pô? É, faz todo sentido. Pular sete ondinhas. É pular simpatia. Sete ondinhas faz todo sentido, pô. Não, só longuinho, só longuinho. É, só longuinho, só longuinho. Bom, tá, beleza, a Luca. Eu gosto muito da fanfarra da Luca. Eu gosto muito da... Cara, parece que ela vai pra Night, entendeu? É a fanfarra da Luca. E a Luca, ela usa fogo, que é excelente pra poder combinar. Vocês estão falando de magia. E me lembrou que o Chrono Trigger é um dos poucos jogos em que eu acho fantástico, que permite que você combine golpes e magias, ou magias e outras magias, e por aí vai. E é um troço perfeito genial. Porque mata zumbi e troll. São as duas piores coisas que existem. Não, a jogabilidade de Chrono Trigger é genial. É o primeiro, e eu acho que o único que eu consigo me lembrar que fez grande sucesso, é RPG que você pode combinar as suas habilidades no meio da luta pra você usar. Então, você pode combinar com duas pessoas uma habilidade pra usar, ou até mesmo com três pessoas, usar seu time inteiro. Pena que não são todos os times que têm essa habilidade ultimate. Não, quase todos têm. Só não tem as com magos, eu acho. Com magos, eu não tem muita coisa, não. É, o magos é a empata foda do Triple Tet. O meu time, que é Marley, Magos e Frog, não tem. Tem nada. Mas não tem um lance assim que o Magus tem um só, o Triple Tet? Ele dizer. Tem três, eu acho. Ele tem com o Crono e o Frog, não é? Todos que ele tem com o Crono. E como eu não gosto do Crono e não boto ele no meu time... Dá mole, ele é pelado pra caralho. Cara, ele é o cara que dá mais dano de magia no jogo, dá mais dano físico no jogo. Cara, se eu gostasse de apelação, eu tinha o Barrett no meu grupo no Final Fantasy VII. Pô, bem mais zerado que o Cloud. O Barret é pelado, não dá pra tirar. O Barret não é pelado assim não, cara. Porra, não é não? Que isso? Ele um gramax dele, é foda do jogo, cara. A Luca, ela é a cientista da parada. Ela é a mulherzinha que do nada é geniazinha, o pai dela é um mecânico, e como ela é gênia e o pai é mecânico, ela cria coisas assim mesmo. O pai dela não é mecânico, o pai dela também é geniozinho. O pai dela também é geniozinho. Cara. É porque ele sabe usar um martelo, aí você fica achando que ele é mecânico. É mecânico por quê? Ele consertava carros? Que ele só... Martela, moleque. Ele não faz mais nada. Tipo, ele tá martelando. Aí, não, vamos desenvolver uma grande tecnologia, tá ele Roger. Martelando. Aí vira e fala, sua filha morreu, tá ele martelando. É, eu acho sensacional como digamos, a backstory da Luca é uma das que eu acho muito legais. Aí a história da backstory da Luca é muito boa, não porque necessariamente envolve fantasia, magia e trocentas outras coisas fantasiosas, mas porque é uma história muito pessoal, porque você toda hora vê ela junto com o pai, lá na feira, por exemplo, os dois trabalhando na máquina de teletransporte, mas mais tarde, ao longo do jogo, é que você vai ter acesso a quem é a figura da mãe dela na vida dela. E aí você tá lá na casa, e aí depois você tem o acesso ao passado, e aí eu fico na dúvida se eu mando spoiler ou não, mas enfim, qualquer coisa é dita. Cara, 5 anos, cara, a regra é clara. É, regra de 5 anos, você volta no passado, e você vê que, cara, a mãe dela atualmente, no presente a mãe dela não anda, ela é paraplégica, porque no passado... Um dos aparatos lá, quando a Luca era pequenininha, um dos aparatos lá do pai, acabou puxando na esteira a mãe. Só que aí você tem oportunidade, e essa que é a graça do Chrono Trigger, de não só testemunhar uma situação bizarra e trágica, que você consegue trazer pra sua realidade como jogador, mas você também consegue interferir nessa realidade. E aí você pode, dependendo da situação, se você for rápido e conseguir apertar L e R ao mesmo tempo, ou rápido em sucessão, você consegue salvar a mãe dela. Não, e aí... mas detalhe, deixa eu só fazer um adendo aqui. Quem não jogou o jogo no emulador, que tem save state ou pode votar, ou voltar, isso é uma coisa muito tensa, porque é uma coisa difícil de você fazer. E se você errar, a sua mãe fica paraplégica. Uhum. É isso o método de conseguir o boneco do Crono e o negócio de beber refrigerante na feira, cara. É quase impossível você conseguir no controle normal. O de imitar o boneco também é tenso, cara, porque fica aumentando a velocidade daquilo, aí você vai se perdendo. E no de Super Nintendo é mais tenso ainda, porque a dificuldade é maior. O de DS eles meio que tiraram um pouco. No DS eles reduziram a dificuldade de um monte de coisa. É. Vocês estão desmerecendo a versão que eu joguei. Só de Deus. Mas eu não consegui salvar a perna da mãe da Luca. Pô, mas eu consegui salvar no DS, cara. Mas eu não entendi o que aconteceu até quando já tinha acontecido. Até porque isso pega um pouco de surpresa. Porque quando você vai visitar a mãe da Luca, ela tá sentada numa cadeira. Pra você, ela tem perna. Você não sabe que ela tá sem perna. Uhum. Ninguém te fala isso no jogo. Aí você, de repente você vê, caralho. Então é por isso que ela tava sentada, ela já tá no finalzinho, aí você, pô, fodeu. É. Exatamente, porque, tipo, o Splinter jogou pela primeira vez no DS, não foi? Foi. Eu já tinha jogado no Super Nintendo, então quando eu fui jogar no DS, ainda é muito rápido quando eles mandam você inserir os comandos lá. Mas eu consegui me lembrar, e aí eu, pá, consegui salvá-la. Mas é muito tenso, eu concordo, assim, se você não tem um save state, eu não tinha no DS, mas pelo menos eu consegui lembrar. Se eu não tivesse aquilo, ela ia rodar também de novo, e ia ser triste pra caraca, né, porque você, que nem o Granvei falou agora, pô, você tá lá, vê a mulher sentada, nunca que você vai adivinhar, e tudo, claro que isso é um elemento de surpresa genial, mas nunca que você vai adivinhar que, na verdade, ela é paraplégica, né. E é triste, quando você não consegue, fica lá, tipo, não deu, aí você vê as cena zoada de novo e volta no tempo e você tá lá, ela continua assim. É muito triste, cara, é muito triste. Por isso que eu acho que quando os personagens, as histórias dos personagens são desenvolvidas, certamente esse episódio da Luca, claro que vários outros personagens têm histórias muito impactantes e o Chrono Trigger se destaca narrativamente por causa disso. Mas essa é uma das que marca pra caraca. Menos pelo Crono, porque o Crono não tem história nenhuma com isso. É. Que isso, a morte do Crono é triste, cara. A morte do Crono é triste por causa dos outros personagens. É. Mas é heróico. Senhor da Eternidade, fala um pouco de outro personagem. Então, cara, meu personagem preferido do Chrono Trigger é aquele bichinho azul com cabelo verde, tá ligado? Nu. Você coça as costas dele no passado, tá ligado? O Nu. É Nu o nome dele. É Nu. Tem um anime, uma animação japonesa, um OVA, que é com o Nu. Sério? Nu? O robô lá, escroto, que dança na Fair. E com o, e com o Moto Man, que eu esqueci que o nome. Que foda, cara. É o Johnny. Johnny, é Numamond, é o nome do... Ah, eu quero muito ver esse anime. Eu já coloquei o link no post já, porque o post já tá pronto. São os meus personagens preferidos, cara. O Johnny Moto Man, o gato e o Nu, bro. Que foda. O Johnny Moto Man é um dos seus favoritos? É, cara, ele é muito irado, bro, na moral. Ele é muito foda. E a musiquinha que toca, né, é muito foda. Assim, aquele minigame é muito tosco. É muito F-Zero, aquilo só me lembra F-Zero. Aquele golzinho F-Zero, só que você percebe que aquilo não é uma corrida. Aí. É mais um jogo tipo de... De carrinho bate-bate, porque você de fica muito bate-bate. Na frente do... Não, o melhor daquele jogo é que você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada durante meia hora, e no finalzinho você bate na frente dele e ponto, ganha. É. E aquilo fez tanto sucesso que no Final Fantasy VII colocaram de novo. Que é uma merda. Final Fantasy VII é uma bosta, isso é muito melhor. Aonde eu quero chegar com isso é que esses minigames são os diferenciais muito fodas que tem desses jogos mais antigos, que hoje em dia as pessoas estão esquecendo. Final Fantasy XIII, cara, não tem esses minigames. Nem fala nessa merda, cara. Não tem nada de bom. As pessoas parece que esqueceram isso. Não, e tem vários outros minigames também, tipo, na própria feira, tem aquele da a corridinha. Você aposta na corridinha. Tem da corrida, tem o de bater no negocinho que sobe. Tem refrigerante. E tem o próprio gato, né? É, só besteirinha, mas assim, faz alguma coisa, né, pro cara fazer lá enquanto tá. Pô, mas é divertido um saco. Cacete. É. Enquanto o cara tava jogando isso em 95 e a mãe tava batendo coisa no liquidificador, dava interferência na televisão, o cara fazia alguma coisa que não ia interferir tanto no jogo. Cara, eu lembro que eu fiquei horas nessa fair, porque, não sei se vocês sabem, mas quando você tem uma hora na história que você pega o clone do Crono. Clone do Crono. Pra você salvar. Ele, né? Ou não, você pode deixar ele morrer, foda-se. Mas o boneco, não é o clone, né, do Crono, é o boneco. O boneco, exatamente. Não sei se vocês sabem, mas você pode pegar boneco de todo mundo. Sim, sim. Aí eu fiquei colecionando boneco de todo mundo. Vai tipo pra casa das respectivas pessoas, né? Sério? Não sabia, não. Pô, vou testar agora. Só que assim, não é. Eles não ficam todos no seu quarto, fica casa do robô. Cada um na casa dos respectivos donos. Na própria casa, sim. Mas qual a utilidade do boneco? Nenhuma, você ele... pode clicar nele, ele muda de posição. Isso, isso muda de posição. Acho que o robô fica com a Luca. É, não, acho que eu não. Eu não sei onde fica o boneco do Magus. Eu não sei nem se tem o boneco do Magus. Deve ser, deve ficar junto com o Janus pequenininho lá na cidade do céu. Ah, mas a cidade do céu não, não fica, eu, né? Eu acho, é, fica lá naquele, fica naquela, naquele ponto. Janus, o Janus pequenininho, moleque, vai embora. É, e eu também, vai tudo embora. Eu vou falar da Marley, ela corta a Marley, e tá todo mundo disputando o Frog e o Magus a tapa. Então, a Marley, ela é a filha do... Ela é a princesa do reino no tempo do Crono, e ela é o par romântico principal do Crono. Toda principal, tem o único, par, né? Não, a Luca... Não quis pegar a Luca, não. A Luca tem uma queda pelo Crono, a Ayla tem uma queda pelo Crono. A Luca tem uma queda pelo Crono até que eles encontram o robô, cara, aí ela se satisfaz já. E a Ayla é pequeno. Apesar das quedas, a minha dúvida é, de fato, pode rolar alguma coisa entre Crono e Luca, Crono e Ayla? Não. Ao longo do jogo, você realmente pode ter opções de dar mais atenção pra uma personagem ou pra outra. Ao longo do jogo, elas podem até reagir de uma forma diferente. Mas no final, a Ayla vai ficar com o Kino lá do, na pré-história. A Marley vai, sei lá, ficar sozinha. E o... A Marley vai ficar sozinha? A Marley, não, a Luca vai ficar sozinha. O robô, e a Marley vai ter que ficar com o Crono. Não, cara, o robô sexy. Fica com a robozinha rosa. Não, você já nunca viu o final de PlayStation, não? O robô fica com a robô rosa, cara. Ah, tem um vídeo que ela acha um bebê. Não? Ela não acha um bebê, ela, né? Ela acha uma Marley Jr. com um amuleto e tudo. Não, cara, que? É a Kid do Chrono Cross. No final do PlayStation. É a Kid do Chrono Cross. Não fala dessa merda, não. Não fala dessa merda, não. É uma bebê loira de um amuleto. Conversa se tá nome dessas merda, não. Não, depois eu quero explicar a história. É, vai, vamos lá, vai. Chrono Cross. E a Marley, ela, a grande profundidade da Marley é que ela é o par romântico do Crono. Então todo o drama da Marley é sempre ligado diretamente ao Crono. Ou quando o Crono precisa salvar ela, ou quando parte do drama da morte do Crono, só pra explicar um pouco pros nossos ouvintes, o Crono, Chrono Trigger é um dos primeiros jogos que o protagonista de fato morre em um determinado ponto do jogo. Você perde o seu protagonista. O Crono morre e é opcional se você pode reviver ele ou não. E também não é uma coisa simples. Você tem que fazer uma quest lá, louca, chata, pra poder reviver ele. E a partir do momento que você revive, não é mais obrigatório ter ele na sua party. E parte do drama da morte do Cronos se dá pela Marley, que gosta dele e faz a situação ser muito mais triste do que normal. Já que a mãe do Crono caga pra ele, já que o Crono não tem história nenhuma e que ele nem tem pai. Então, grande drama, até mesmo do Crono, é a própria Marley. Então eu acho... Você me ofendeu agora, você sabe, né? Mas tudo bem. Te ofendi? Não, cara. É lá. É, não, tudo bem. Não, sacanagem. É, não, e só um adendo. É, o Crono morre de verdade. Ele não fica só em crise depressiva por falta de remédio, tarja preta, igual o Cláudio, não. Ele morre mesmo. Você tem que ressuscitar o cara. Não é só levar no puteiro igual você faz com o Cláudio, não. Ele morre pra salvar a Marley. Salvar todo mundo, não é? Não, na verdade, é pra salvar todo mundo. É pra salvar todo mundo? Isso. Ele é Jesus. Que... Ele vai tirar X1 com o Lavos, é pra salvar a Marley? É, exatamente. Exatamente. Não, o Lavos vai mandar tipo um Kamehameha boladão, aí ele entra na frente e fala, ele não, entra... e morre. Tipo Dragon Ball. Assim. Que eu me lembro, a party toda morre. Ele manda o Rain Destruction from the Heavens. Todo mundo morre. Não. É um raio. É um raio. É um raio que ele manda um raio pela boca e ele entra na frente. Ele entra na frente, aí tem a cena no cutscene que é o Magus. Que tá a cara do Vegeta, moleque. Nossa. Ele tá muito igual o Vegeta. Aí o Magus no chão olhando. Oh, meu Deus, o que é aquilo? Só falta ele falar: maldito Kakaroto. Maldito Kakaroto. E tá o Crono lá igual, o Goku, obviamente, segurando o raio, e morre. Aí eles olham pro Lavos e falam, over 9000! Aí o Crono vira pra tela e fala, oi, eu sou o Goku, mentira, eu nem falo. No próximo episódio de Dragon Ball Z, Frieza, seu maldito, você conseguiu todas as esferas do dragão de Namekusei. E o próximo episódio será, Crono morre. É. Mas o Ninja Nibiru, você tinha comentado dessa parte que o Crono morre, e eu acho que isso é muito maneiro, não só em termos de narrativa, né, porque, enfim, o protagonista não tá mais lá, e isso é algo ultra diferente num jogo, é ultra emocional também, porque a Marley como um personagem acaba tornando a situação muito mais emotiva do que realmente é, ou do que seria, mas também, e você tinha comentado que aí você pode passar a jogar sem o Crono na sua party, né. Sim, isso, eu acho, do ponto de vista de gameplay, bom. É genial, é porque muito você... bom. Uma das melhores partes de Final Fantasy VII é quando o Cloud sai do seu time e você passa a controlar uma outra pessoa no lugar do Cloud. Tipo... é o Cid, todo mundo botou Cid. Pelo não, amor de você Deus. Não escolhe. Primeiro claro é que Tifa, escolhe. Você não escolhe. Primeiro primeiro é a Tifa, depois é o Cid. Não tem escolha. Ah, é? Não tem como escolher, não? Não. Caralho, eu me achava o senhor fodão porque eu escolhi o Cid, que é o mais foda. Mas tudo bem. Eles escolheram bem por mim. E uma coisa muito maneira do Final Fantasy IV é que você pode escolher com qual personagem você vai andar e se movimentar. E no Chrono Trigger, você também pode fazer isso a partir do momento em que o Crono morre. Eu acho isso muito legal. Frog é o personagem cavaleiro, ele é o paladino do jogo. Ele é o personagem que era da época medieval, então reflete mais aquele cavaleiro, aquele cara que luta pela justiça, pela rainha, aquela coisa mais era medieval, europeia. Só que uma coisa interessante do Frog é que ele é um sapo. Você olha... Não. Por isso o nome. Você olha pra ele e fala, porra, por que esse cara é um sapo, né? E ao mesmo tempo que a aparência externa dele, como eu já disse no Disco Ninja, reflete um sapo, uma coisa nada a ver, meio grotesca. Além da música dele, a atitude dele, tudo reflete como um cavaleiro, como aquele cara que luta pela justiça, aquele jeito meio paladino. Ele é tão paladino de ser que ele até cura as pessoas, o elemento dele da água, ele tem poder de cura. É, lambendo as pessoas. Dá um beijinho. Alguém tem dúvida de que o Frog em AD&D teria carisma 17 e poderia ser paladino? Ele é muito carismático. Eu confio numa porra num sapo daquele. Porra, cara, com certeza. Eu vejo um sapo daquele de 1,20m na rua, olha pra ele, cara. Fala pra onde você vai que eu vou te ajudar. Pra você ter o Square. E ele era o escudeiro de um grande cavaleiro chamado Cyrus. Mas quem não acha o Cyrus foda, cara? O Cyrus era o cavaleiro perfeito do reinado. Não, ele porra. Era... boiola, eu preciso de um companheiro. Ele era o mais sinistro. E eles estavam caçando um grande mago do mal, vilão supremo da era, que era chamado Magus. E numa das emboscadas atrás do Magus, eles foram derrotados. E o Magus matou o Cyrus e olhou pro escudeiro dele, que se chamava Glenn. E falou assim, eu vou te matar. Aí o Glenn tava na merda e falou, não, eu não vou te matar, vou fazer pior, porque você tá enchendo meu saco. E eu sou mal pra caralho. Não, né, nem porque ele era mal, é tipo, você tá enchendo meu saco e eu não quero que tu volte. Então, vaza. E transformou ele num sapo e isolou ele. Não matou ele. Ele matou o Cyrus porque o Cyrus atacou o mago. O Frog, ele só transformou num sapo e falou, vaza aqui, meu irmão. Aí o Frog ficou bolado, porque foi transformado em um sapo, o melhor amigo dele morreu e ele era um merda. Aí ele ficou recluso. Quando ele passou a encontrar o Crono, quando ele começou a ajudar o Crono na jornada dele, ele viu que ele tinha oportunidade de enfrentar o mago de novo e se vingar de ter matado o Cyrus. E, pô, isso já dá uma puta background pra história, assim, tipo, história de vingança, pra vingar o amigo que foi morto e tal. E você vai atrás da espada lendária, aquela coisa bem RPG medieval. Você tem que encontrar e montar a espada lendária, a Masamune, pra derrotar ele, a única espada que pode ferir o Magus. Faz um pouco de sentido, porque a Masamune é a espada que machuca os seres mágicos. E o Magus... Nos X-Men, atualmente, a única coisa que consegue matar o Wolverine é uma espada Masamune também. Ou é Muramasa. Uma das duas. A Masamune é a espada lendária que consegue quebrar o mágico. E como ele é um ser muito forte com magia, ela dá um dano maior nele. Então você tem toda uma aventura pra pegar a Masamune, pra isso. Você vê, né? O Sephiroth matava o Magus tranquilão, né? O Sephiroth? É. A espada do Sephiroth é a Masamune. É verdade. Tem uma cena muito fora, que é a cutscene, que ele pega a Masamune e eles têm que ir pra cima do covil do Magus. E eles têm que ir atravessar uma montanha que bloqueia o lugar e só com a Masamune ele pode atravessar aquela montanha. Então tem aquela cutscene muito foda que o Frog pega a espada, levanta no céu, sai aquele raio de energia sinistro, ele corta a montanha ao meio assim, plaft! Aí aparece uma caveira dos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Eu tô decepcionado. Eu achei que você fosse falar de uma cutscene três vezes mais foda, que ele entra numa sala escura, começa a acender um monte de fogo azul formando um caminho. Ele chega e tá o mago de braços de costas ajeitando a luvinha e fala... A Masamune. A Masamune. Essa cena é foda, mas vem depois. E você tem o grande confronto do Frog com o Magus e tal... Vale a pena falar do Magus, porque ele é um personagem... A gente já falou de todos os outros, então tem que falar dele também, porque senão seria sacanagem. Mas ele é um personagem que tem mais background no jogo. Ele é um personagem que mais tem background e a história dele se relaciona muito com a do Frog. Então a gente não consegue terminar a história do Frog sem contar um pouco da história do Magus. Quando você encontra o Magus pela primeira vez, ele é um grande imperador do mal na Idade Medieval, que ele tem uma porrada de monstro, que ele fica fucking around invocando uma criatura maligna. Que você acha que ele tá invocando Lavos e que ele é o causador do fim do mundo. Então, até um determinado ponto do jogo, você acha que se você for lá matar o Magus, o Lavos nunca vai ser invocado e o mundo não vai acabar. Então isso, ele passa a ser, por um breve momento do jogo, o grande vilão do jogo. E você vai com o Frog, ajuda ele em toda essa quest que a gente comentou ainda agora. E chegando ao ponto da luta com Magus, você luta com ele, é uma luta muito maneira, só que quando você derrota ele, ele revela que na verdade ele não estava invocando Magus para destruir o mundo. Ele estava invocando Lavos para ele destruir o próprio Lavos. Então você só atrapalhou a invocação dele e que isso ia dar uma merda lá. Não lembro exatamente qual a merda que isso dá, mas isso atrapalha. A merda que acontece, o Lavos fica lá parado e o Magus não destrói ele. Não, aí ele some, o Magus desaparece. Você teoricamente derrota ele e ele some. Ele é sugado em algum vórtex temporal e você não sabe onde ele vai parar de novo. Então, mais ao longo do jogo, na frente, você vai parar na Era da Magia, o grande lugar onde a magia foi iniciada, que é entre a Idade Medieval e a Idade da Pré-História. Era uma idade em que a tecnologia foi mais avançada do que a dos tempos atuais do jogo, só que aquela magia corrompeu aquele povo e o povo encontrou o seu fim. E ao longo desse lugar que você tá, você encontra uma criança chamada Janus. A criança vira, eu fico até arrepiado quando lembro dessa cena, porque pra você ver como o jogo, ele é minucioso. Como o jogo é minucioso. Chega uma hora que uma criancinha vira pra você, pro seu time, e fala: "One of you will die soon enough." Aí você fala: "Hã? Como isso? O que está acontecendo?" Aí você começa a explicar que aquela criancinha começa a ouvir uma voz, que é a voz do vento negro. Muito gay isso, realmente, né? Puta que pariu. Ele escuta a voz do vento negro. Antes de fazer qualquer previsão do futuro, ele fala: "O vento negro está soprando." Aí ele faz uma previsão. E você vê que o Magus às vezes fala também: "The Black Wind Howl." Então você começa a associar que aquela criança pode ser o Magus. E ao desenrolar da história, você conhece a irmã desse garotinho, que é a Shala. E você acaba encontrando a mãe deles, que é a grande vilã do jogo. É ela quem tá por trás da grande putaria do Lavos. Na verdade, a grande vilã do jogo é o Lavos. Uma parada que rola, que eu me lembro, que quando você chega lá naquela porra, no palhaço voador lá com o Mago Black do Homem. Não, tô falando do Black Homem, não. Tô falando do palácio mesmo lá de 12 mil PC lá. Exatamente. Você chega lá com o Magus, aí o gatinho fica de boa com você. Aí o nego fala que o gatinho... Acho que tem uma parada assim. Não, é o que acontece. Não, é porque quando você conhece o garotinho, o gato que anda com ele foge de você. Aí ele fala: "Não, o gato só fica do meu lado, ele não gosta de mais ninguém além de mim." E depois que muito tempo depois do jogo, depois que aquele lugar foi destruído e tal, tem uma vila dos refugiados e tem o gato na vila, que fica correndo de você. Se você entra na vila com o Magus, o gato fica te perseguindo. Isso é muito maneiro. Isso tem também no Final Fantasy VI, né, com a menininha, o cachorro, cachorro intercepto. A menininha com o cachorro do Shadow. E lá você descobre que aconteceu toda a merda com o Lavos. E eles não conseguem. Eles invocam o Lavos pra lá. O Lavos dá uma porrada em todo mundo. Eles não conseguem derrotar o Magus. Ele isola a Shala, que é a irmã desse garotinho, pra um vórtex temporal, que ninguém sabe onde ela foi parar. E isolam o garotinho pra um outro vórtex temporal. Que aí você descobre que esse garotinho foi parar na Idade Média. E na Idade Média ele cresceu com os monstros e virou o Lorde dos Montes e virou o Magus. E tudo que ele tá querendo fazer é encontrar a irmã dele, a Shala, que tá perdida em alguma parte do ponto do tempo. Gerou orelhas também, pontudas. É porque aquele povo é meio élfico. Eles fazem essa referência mesmo porque eles são o povo da magia. Então é como se eles fossem um elfo. Quando você conclui esse evento no mundo da magia, inclusive que é quando o Crono morre, você se depara um pouco sem rumo, sem ter o que fazer. Você encontra no topo de uma montanha o Magus. E o Magus conta que ele era aquele garoto e que ele queria salvar a irmã dele e que existe um jeito de salvar o Crono. Só que antes ele fala pro Frog: "Frog, se você tem alguma coisa pra resolver, vamos resolver agora." Aí você tem duas opções. Vem tirar X1. Tem duas opções: fight him or leave him. Se você lutar com ele, você bate X1, Frog Magus, pra você ver. Isso há muito tempo atrás, na época do Super Nintendo. Se você muito tempo atrás. E as árvores somem nós. Poxa, você tinha conseguido. É, você tinha acertado no último. Arnaldo, pode isso, Arnaldo. A regra é clara. Na época do Super Nintendo, você tomar uma decisão que influencia, assim, o personagem secreto ser excluído ou não. Eu achei isso genial. Mas enfim, você luta com os dois e é uma luta muito difícil no Super Nintendo, muito difícil. E sem querer desmerecer o Mesh Splinter, foi muito nerfada no Nintendo DS. Antigamente, antigamente você só conseguia matar o Magus no New Game+, ou com... Não. Dava pra matar, tipo, era difícil, mas dava pra matar tranquilamente. Não era... Não era, era nem Jadite, não, era só dificilzinho. É, se você não matar o Magus, se você não lutar com o Magus entra no seu time e passa a te ajudar. Se você matar ele, ele não entra no seu time, mas no final do jogo o Frog vira humano de novo. São os dois personagens mais legais do jogo. Então é difícil você escolher entre um ou outro, sabe? Mas o que o Logan já disse, ele matou, o Mesh Splinter também matou. Quem mais matou o Magus? Vambora. Eu não matei. Isso diz muito sobre o caráter da pessoa, né? Isso é vingancinha imatura. Muito bem. Mas, cara, é muito interessante porque o jogo te dá a oportunidade de você se expressar. Só que você se expressa e você não tem como, naquele momento da vingança ali, ou vingancinha imatura, saber o que vai acontecer a longo prazo. Porque você pode botar Leave Him, mas se você tá jogando pela primeira vez... Você não sabe que Leave Him, na verdade, significa ele futuramente vai ser um personagem que vai te ajudar muito mais do que se você matá-lo agora. Mas entendeu? Não é por isso. Você tem que interpretar... Se você parar pra pensar como Frog. O Frog, ele tem uma tendência muito paladino. Ele é o Cavaleiro da Justiça. Vingança não caminha muito bem com isso, entendeu? Então, a tendência mesmo do Frog, tanto é que o canon mesmo da história, o que ficou conhecido como o que aconteceu de verdade, é que o Frog poupa a vida do Magus. Porque vingança não é o jeito heróico, entendeu? Eu acho engraçado você falar o canon da história, sendo que o único canon que tem é o próprio videogame, né? Entendi, mas tudo bem. O canon da história é o Magus sobrevivendo. Como fica determinado? É por causa da conexão com o Chrono Cross? Por causa da conexão do Chrono Cross e o final novo. Ah, tá. Final novo. Aquele final novo, pô. Ué, o final novo é canon? O final novo é canon. É, o que é uma sacanagem, né? Porque você joga no Super Nintendo e acha que tá tudo legal. Aí é, retrocontinuatividade. Errado. Tipo, pô... Mas vamos lá, então... Fizeram uma retrocontinuatividade, é muito útil em histórias em quadrinhos e agora usa-se em tudo. O jogo tem 13 finais, pra gente poder logo explicar essa parte. São 15, né? Eram 13, só que você pode considerar o final em que você perde pro Lavos. Sim. Você considera isso um final. Você perde e as variáveis Lavos. Quando você usa a Epoch pra bater ou não. É... Quando você perde pro Lavos, o mundo explode e acabou. Ah, cara, mas é um final, ué. É o final do Game War. É um game. É que nem quando você joga Street Fighter Alpha 3 com o Ryu, chega no final e perde pro Bison. Você vê o final do Bison. Eu já mais fácil de ver o final do Bison. Sabe o que eu acho que é um final? Porque não é um Game Over. Exatamente. Se tem que... não é um Game Over, né? Mas não sobe os créditos. Quando o mundo acaba, quem se importa em... E receber créditos por ter feito o jogo. Tudo acabou. Tem razão. Pô, cara, pó, voltamos ao vazio. Então são 13 finais, mais o final quando você perde pro Lavos, mais o final novo do DS. É, o Dream Devourer. Ah, o interessante é que quase todos os finais são mais de são cômicos. É algo envolvendo, tipo, você voltar no tempo, não derrotar os lagartos e depois no final do jogo todo mundo ter virado lagarto, entendeu? É, os Reptiles. Ou você, em um determinado momento, tem uma criança que finge que é o herói da cidade e todo mundo acha que ele é o herói, quando na verdade é o Frog. E você depois tem que provar que é o Frog. Se você zerar o jogo antes de provar que é o Frog, o garoto é idolatrado como herói, tem estátua e o caramba. Só que... Alguém quer comentar um final favorito aí? É, vamos anunciar então. O final da mãe do Crono, que ela entra num portal e aí eles têm que sair em busca dela. E que não faz sentido nenhum, porra. Você destrói o Lavos aí, você tem que buscar sua mãe. Esse é um dos finais canons. esse é um dos principais até, né? É um dos três finais principais. O que eu acho particularmente sacanagem é você passar o jogo inteiro... se esforçando lá pra chegar no final, e quando você chega no final, você, ops, pegou um final, não sei se você não, tá mas aí não, você, mas aí você de comédia, sabe? Não, isso não tem mas como aí, acontecer. Mas aí você, não é o final, você pode recomeçar o jogo, andar mais um pouco e fazer outro final. Exatamente, o que acontece? Vamos explicar, porque também os ouvintes podem não estar entendendo. Quando você zera o jogo, você tem uma opção chamada New Game Mais. Quando você começa essa opção, você recomeça desde o começo do jogo com os mesmos itens, levels, equipamentos, whatever, do começo do jogo. Ou seja, você pode, a qualquer momento do jogo, derrotar o Lavos porque você tem capacidade pra isso. Então, o final, os outros finais alternativos, eles são baseados em você matar o Lavos antes do final do jogo, efetivamente, entendeu? É você, em algum determinado ponto da história, falar, foda isso aqui, entrar no portal e matar o Lavos. Porque você pode fazer isso a qualquer momento do jogo. Então, se você seguir toda a história do jogo, até o fim, você tem três finais. Que são os finais do jogo mesmo, que mudam de acordo com o que você fez ao longo do jogo. Sendo o Frog, o Magus vivo ou morto, o Frog como humano ou como sapo, o Crono vivo ou o Crono morto. Isso você tem esse final, tudo bem, não é frustrante. Frustrante seria se você chegasse até o final e você encontrasse o final do Tata, por exemplo. O Tata é o herói. Isso não acontece, você faz isso de propósito. Vamos enumerar rapidamente os finais, né? Você tem esse final aí que o ninja inimigo citou da mãe do Crono, que é o que a Marley descobre que até o Kino lá, e se demora até a Ayla, eram ancestrais dela. E aí a mãe do Crono se perde lá no dos portais e eles vão ajudar ela. É o final dos balõezinhos, né? O chamado final dos balõezinhos. É. Você tem aquele final que... Achei fraco, pra ser sincero. É, assim, a grande maioria dos finais são fracos, né? É, quando eu terminei o Crono Trigger, eu peguei do balãozinho. E eu fiquei assim, tipo, porra... Sabe, eu esperava mais, entendeu? Tipo, a jornada em si foi muito mais impactante por determinados momentos do que necessariamente pelo final. A sensação de fechamento não foi tão boa quanto a jornada em si. O melhor final, na minha opinião, meu final preferido, é quando você derrota o Lavos antes de derrotar o Crono, o Magus, e o Frog vai tirar X1 com o Magus sozinho. E tem uma conversa entre os dois e tal, aí fala, ah, então vamos resolver isso aqui agora. Ele fala, então vamos lá. Aí corta a cena, começa a subir os créditos. Enquanto os créditos sobem, fica um barulho de espadada e porradaria, de magia e tal. E quando acabam os créditos, mostra ao distante, assim, alguém com capa, os dois usam capa, em cima do castelo, olhando pra lua. E acaba. Mas aí pelo tamanho do cabelo você sabe qual é. Não dá pra ver o cabelo. Você que não tem. Em compensação, você pode perfeitamente juntar no Magus com o Frog se você quiser depois, né? Você mesmo controlando eles. Exato. Por mais bizarro que isso seja, eu tomei as dores do Frog e matei o Magus antes de eu terminar o jogo. Você tem o final lá que... Quando você termina... Quando o Crono morre, mas você não ressuscita ainda. Que é quando eles estão reunidos lá no fim dos tempos com o Specchio. Você tem o final em que a Marley descobre que o Frog é que casou com a Rainha Lyne. E, portanto, ela é descendente dele. E ela é um sapo. Ela é um sapo. Que é engraçado que quando você está andando na cidade... logo antes de ver o final, você pode andar com a Marley e o Crono na cidade, na feira. E aí as pessoas ficam falando pra Marley, ah, você tá usando a roupa errada, você tá... Disfarce. Você tá usando disfarce, tá usando disfarce. Ela descobre que é um sapo também. Tem o final que é ridículo, que é o final do Nu, que é o final que só aparece o Nu e o sapinho... Sapinho é o sapo, né? Que aparece eles ouvindo lá. Sapinho! O final do cabeção, moleque. Ele fala, tá certo. O final do cabeção, é. O final do Tata, que é o final do roubo e do robô e do Tata, que você... O robô esbarra com a robosa lá, igual o Crono esbarra com a Marley. E depois aparece o Tata e ele entra lá na ele entra lá no castelo do Magus e fala, Magus, vem aqui te pegar. E quando a ilumina, tá a Marley, a Luca e o Crono entrado no trono do Magus, eles começam a rir da cara do moleque. Se eu fosse moleque, eu mandava os três. Você tem o final que é só de créditos também, com os sprites de personagens, de quase todos os personagens que tem alguma relevância no jogo aparecendo. Você tem o final do juramento, que é aquele que você derrota o Lavos logo depois que você pega o Frog, e antes de você encarar o Magus, uma coisa assim. É aquele que tem o Gárgula no final, aquele Gárgula em forma de dragão. Tem um dos finais mais divertidos desses engraçados, que é o dos reptilianos, que todo mundo vira dinossauro. Mas, e tem dois personagens, acho, que estão disfarçados. É uma coisa, tem uma palhaçada assim. Alguém lembra desse final? Eu lembro que tem uma palhaçada assim, que tem dois personagens lá que não são reptilianos, eles são disfarçados só. Não, eu lembro que tem um final que fica a Marley e a Luca falando sobre todos os personagens. É o final que a Marley e a Luca vão aparecendo os homens da... Elas ficam falando sobre todos os homens do jogo. Aí aparece o Toma e a Marley fica, esse pariu meu tipo, não sei o que elas estão falando. É aí que o Crono fala. Entra o Crono, porra, vocês falaram que tem um slideshow, eu vim aqui, vocês já estão vendo? Aí elas olham com um cara de merda assim, caralho, ele falou alguma coisa. Tem aquele do profeta, né, que é legal, que tem o Magus falando assim, se é meu destino ser destruído, então eu rio do destino. Aí só falta aparecer o Simba e começar a cantar, né, eu rio da cara do perigo. Tem aquele do Apocalipse, que é o Day of Lavos, né? E tem o final que você faz em New Game Plus, que é o Dream Team, que é você entra lá no End of Times e começa a falar com os desenvolvedores, programadores, pessoal de som todo do jogo. Aí depois você entra na sala do Specchio, aí tem uma outra sala lá, e quando você entra, estão lá os três, né? O Toriyama, o Uematsu e o Sakaguchi. A Kanon fala uma merda, o Sakaguchi fala até uma frase de trás pra frente. Eu não tenho nada melhor pra fazer do que isso, que estudo de trás pra frente, o que ele fala. O Toriyama fala lá que, fala o nome dos filhos lá, ó, papai tá fazendo um jogo bom, não sei o quê, tá fazendo outro jogo bom pra caramba. E o Uematsu fala qualquer merda lá, sei lá. E tem o final novo do DS. Final, porque no DS eles colocaram um chefe a mais, né? Isso. A fusão do que é o Dream Devourer. Com a escala, ou Shala. Isso. Que é o que acontece? Esse final foi colocado aí por causa do Chrono Cross. Eu não gosto do Chrono Cross, eu não acho o jogo legal, por mais que ele tenha sido mega premiado, eu achei que ninguém gostava. Descobri que uma porrada de gente gosta de Chrono Cross, mas eu odeio Chrono Cross. Eu também odeio. Mas eu acho que, apesar de ter uma trilha sonora foda, compre o CD de Chrono Cross, não compre o jogo de Chrono Cross. A trilha sonora de Chrono Cross é espetacular. O jogo não é, mas a trilha sonora é. Mas a história do jogo... E a trilha sonora é daquele cara também. E a sonora é Mitsuda. É o Mitsuda. Ele fez Xenogears também. E a trilha sonora de Xenogears é muito boa. É muito boa. A trilha sonora de Xenogears é uma das melhores. Esse cara é melhor que o Uematsu de longe, assim. Dá um caldo foda. Não sei, cara. Chrono Trigger foram uns dois. Por isso que o Chrono Trigger tem uma trilha sonora tão boa. Ah, dá um caldo. Sim. Você encontra... Por que que esse final novo ele mostra que o final canônico é deixando o Magus vivo? Porque você encontra o Magus, você pega, tipo... No final desse dungeon novo que você faz, você encontra um portal novo do tempo. Quando você viaja no portal, você vê o Magus em um futuro que você é incerto qual é, porque no final do jogo canon ele foi atrás da Shala, todo mundo foi seguir sua vida e ele ficou através do tempo procurando a Shala. E nesse portal que você encontra um Magus em algum ponto do tempo no futuro que ele fala pra você: encontrei e preciso da sua ajuda. E você encontra o Dream Devourer. Você luta... Sim, mas nada garante que esse Magus que você encontra no Chrono Cross não é um Magus de alguma outra linha de tempo que ele não foi morto, entendeu? Ele só conseguiu... É verdade. Não, cara, porque ele encontra o Lavos. Depois que ele encontra o Lavos, logo depois que ele encontra o Lavos, o Chrono morre e ele luta com o Frog. Então, ele teria que ter partido dali pra encontrar a Shala. Porque depois... Mas é difícil você pensar em viagem no tempo sem pensar em linha paralela, cara. É. Sim. É difícil, mas é possível. É que pra nem mim, a teoria. Viagem no tempo sempre tem 90% de chance de dar errado. Tipo... É teoria dos 4 DeLoreans também, dos Volta pro Futuro. É uma coisa. Clássica a teoria dos 4 DeLoreans. 4 DeLoreans. Mas enfim, você. Mas eu prefiro pensar dessa forma, senão. Ah, tipo, é a teoria do avô. Senão você não vai dormir hoje, né? Pensando nisso. Exatamente. Você encontra o Magus, você consegue lutar contra o Dream Devourer, você não consegue matar. Você consegue chegar até um ponto em que ele dá um GG e começa o fim do jogo. O fim do jogo é ele consegue conversar com a Shala, que consegue ter a mente limpa por um breve segundo. Fala com ele que ela chegou a um ponto em que ele nunca mais vai conseguir parar ela e que ele tem que viver a vida dele. E ele fala que não vai conseguir, isso é uma coisa impossível, que ele precisa salvar ela. Ela fala que vai usar o resto e o último poder dela pra apagar a memória do Magus pra ele poder viver uma vida tranquila e isola ele na Idade Medieval. Ele acorda na Idade Medieval, não lembra quem ele é e o jogo acaba. Practical Dreamers, na verdade, foi um projeto que teve depois, que foi a ideia de dar uma continuação pra Chrono Trigger, que acabou sendo um pouco esquecido e falha, o cara não gostou do resultado que estava saindo, e eles reaproveitaram um pouco, nem um pouco, boa parte do roteiro do Radical Dreamers foi aproveitada para fazer a ideia de Chrono Cross. Só que eles fizeram da forma errada, né? Porque no Radical Dreamers é um jogo de texto, era pro Satellaview, é o dispositivo online do Super Nintendo. E como é anos 90, já tinha coisa online, né? Ninguém vai me sacanear agora que era anos 70. Então, era texto porque não dava pra fazer muita coisa. Então ele é meio que um livro ilustrado e você vai tomando decisões. Tem barra de energia, mas ela é invisível, você não vê. E tem lá os três personagens, o Surge, a Kid e o Majil. Majil depois você descobre que é um outro personagem que tem um nome parecido, que já apareceu no Chrono Trigger. Uhum. Aí o Radical Dreamers, como se fosse um japonês e era pro Satellaview, e o Satellaview não saiu do Japão, eles acabaram não fazendo uma versão americana até 2003, acho que foi 2003, sei lá. Porque aí o pessoal já começou a fazer patch pra tradução em inglês, aí já o mundinho da internet já tinha começado a agir. E aí eles fizeram. E é um jogo, é só texto, né? Então você não tem como ficar elogiando muito. Mas é um jogo interessante, que você toma decisões, você... Lembra muito aqueles livros, jogos, aventuras fantásticas do Steve Jackson? Aham. Pô, muito bom. É, mas aí no videogame, né? Então você tem barra de HP invisível. E você tem as atitudes que você toma com o Surge em relação a Kid também. Isso influencia se o Surge vai sobreviver numa das batalhas, até porque a Kid pode curá-lo ou não. Então é um jogo que tem uma importânciazinha, é simples, é... Ele cumpriu o objetivo dele, né, pra época, 96, né, online, né, por cima. Não sei porque que era online também, mas deve ter tido um motivo lá. E ele serviu como base, bem ou mal, pra depois eles desenvolverem um novo jogo da franquia, né, que matou a franquia, o assassino da franquia. Uma grande referência que eles fazem no Chrono Cross é que um dos 1 milhão e 200 mil de personagens de Chrono Cross, sem profundidade nenhuma, é um cantor de rock que você encontra debaixo de uma cachoeira. Aí você fala, qual é? Ele fala, qual é? Fulano has joined the party. Ok. A banda dele se chama Radical Dreamer. É, Suikoden, eu gosto muito de Suikoden. Suikoden de vez em quando tem uns negócios assim. Mas você não faz muita coisa e ganha o personagem. Mas são 108, né? Aí você faz um jogo infinito também. E Chrono Trigger é um jogo que foi tão, tão bem recebido pelo público, tem tantos fãs até hoje, que as pessoas sempre quiseram uma boa continuação direto da história, com os mesmos personagens. Chrono Cross agradou muita gente, não a mim, nem a nenhum nesse podcast, só que ele fez bastante sucesso, só que ele não foi uma continuação direta, você não tem os mesmos personagens. E quando você quer uma continuação direta, você quer jogar de novo, entrar em contato de novo com aqueles personagens, aquelas histórias marcantes. E Chrono Cross não trouxe isso. Então, na internet foram feitas várias fan games de continuações de Chrono Trigger. Em especial, e todos eles que foram muito pra frente, a Square chegou com uma ação e impediu que eles fossem concluídos. Mesmo sendo totalmente feito por fã. Sim, inclusive, um era brasileiro. E um deles era um projeto pra 3D, que ficou bem legal. O Resurrection. Isso. É o brasileiro. O pessoal tava fazendo bem maneiro. Tipo, não que eu acho que o jogo precisa ser 3D, como a gente discutiu mais cedo. Só que o cara se empenhou e tava fazendo um trabalho bem feito, entendeu? E era... Não, mas olha só, no caso dele é um 3D que eu acho que daria certo, porque tava mantendo o character design do Toriyama. Entendi. Eu esqueci de onde são. Acho que eu nunca soube de onde são esses caras. Ia ser tipo um 2.5D, que nem o. Não, Mega era. Man, eu não sei, mas as imagens de cutscene era 3D mesmo, era um negócio muito bonito, cara. Eu achei muito bem feito, principalmente uma coisa feita por fã, entendeu? Sem fim. Notaquice dos caras. E teve um outro que foi feito com gráficos em games mesmo, pra mod de ZS NES emulador, que eles fizeram uma história que ligava muito bem o Chrono Trigger com o Chrono Cross. E se você jogasse, o cara fez, tirou tudo isso do bolso, realmente. Mas ele falou que quando terminou de jogar Chrono Trigger e depois terminou de jogar Chrono Cross, ele ficou sonhando com história muito tempo e ficou escrevendo. Em vez de ele escrever e lançar como uma fun story, ele resolveu fazer um mod, um jogo, juntou uma galera e fez. Ficou bem legal, a história é bem interessante. É, se vocês quiserem dar uma olhada, o vídeo aí do primeiro, tem 90 partes no YouTube, que é o gameplay inteiro. Ele conseguiu fazer 98% do jogo até a Square parar ele. E 98% era só uma mudança no final, que ia ter mais um personagem que ia falar um negocinho no final do jogo. E era mod de quê? ZS NES. Ah, tá. Então, entendi. Mas dá pra arrumar o jogo ou só... Fez um bom. Dá pra você ver o jogo inteiro no vídeo. Eu não tenho certeza se dá pra arrumar o jogo. Eu não procurei, mas vale a pena. Deve ter o hack. Ah, até porque mesmo assim, se ele tivesse completado o jogo e a Square mandasse o famoso cease and desist, não ia adiantar nada. Ele ia ter que tirar do ar também. Agora... Uma coisa feita por fã que eu acho muito interessante, que curiosamente até hoje nunca via a Square se manifestar contra, é, bom, acho que todo mundo que conhece o site OC Remix, né, que costuma fazer remix de música. Eles têm um projeto que eu acho genial, sou fã desde quando foi lançado e escuto até hoje, que é exatamente, que é o Chrono Symphonic, que é como se fosse, vamos fazer a trilha sonora do Chrono Trigger, que já existe, mas vamos fazer algumas modificações e fazer como se ela fosse a trilha sonora de um filme do Chrono Trigger. O filme em si nunca existe, eu acho que eles até frisaram meio que fosse um roteiro do Chrono Trigger para o cinema, mas na prática eles lançaram as músicas, e as músicas ficaram todas sensacionais, dá para baixar. Mas direito de música é um negócio mais diferente, é um negócio que você tem uma liberdade maior para poder mexer. É, a lei de direitos autorais, e eu não sei como é que funciona especificamente no Japão, mas estou encarando de uma forma global, a lei de direitos autorais nunca vai permitir que você faça uso de outra propriedade autoral, seja música, seja roteiro, seja qualquer coisa, sem pedir autorização. Sabe por quê? Eu acho que no Japão é um negócio mais aberto. Eu acho que o Granville vai até concordar com esse argumento. Ah, tá. Você tem muito show de, por exemplo, música de show de música de desenho japonês, de série japonesa. E você tem muito fanfic lá também. Fanfic lá é quase que uma coisa... Fanfic também, Então eu acho que lá, por exemplo, você vai fazer um show lá e quer cantar a música do Changeman lá. Vai o filho da puta que quiser, vai lá e canta, entendeu? Mas ele não pode gravar. Você não pode fazer um jogo. Por que você não pode fazer um jogo? Mas os caras gravam, os caras gravam, fazem DVD a porra toda, entendeu? E por que você não pode fazer um jogo fanmade que continue fanficmente a história? Acho na prática. Envolve um mercado maior, entendeu? Então. A música no Japão, acho que gira em torno somente do Japão. Ela não vai pra fora. O mercado de jogos, não. O mercado de jogos é muito amplo. É como o mercado de bonequinhos, por exemplo. Tem muita briga entre Bandai e, por exemplo, e Toho, porque algumas têm direitos da mesma série. Da mesma coisa. Da mesma coisa, só que de parte dessa coisa e de parte dessa outra coisa, entendeu? Quando o mercado é maior, eu acho que o Japão se envolve mais. Mas como é a música de lá não vai pra fora. Então eles não têm isso. Mesma coisa é fanfic. O fanfic ainda é um negócio de nicho. Se você procurar, sei lá, Frog Magos no Google, eu tenho certeza que você vai achar Yaoi do Frog com o Magos pegando. Aliás, o Senhor da Eternidade tá procurando já agora. Com certeza. Provavelmente esse tipo de coisa eles não vão implicar, porque, sei lá, envolve uma série de caracterizações que você tem que... Eu não sei. Às vezes o cara cismou de implicar com um e não quis implicar com o outro, entendeu? É que nem esses caras os caras que escaneiam revistas em quadrinhos na internet. Lá no Japão eles estão prendendo um monte de cara que escaneia mangá. Nos Estados Unidos os caras escaneiam todo mês, todo mundo sabe quem escaneia, tu entra lá no mundo que baixa, e os caras estão lá à toa, e a Marvel e a DC estão cagando e andando pros caras. Não, eu nem digo só isso. Você quer ver um exemplo muito prático? É fansub. Fansub de anime, fansub de série, quando ficavam traduzindo Lost, por exemplo. A rigor você não pode fazer. O que eu acho muito engraçado, porque é o seguinte, eu sou totalmente a favor de fansub. Eu acho que, assim, você querer proibir isso é ridículo. Só que, o mais irônico, é que quando você vê um fansub falando somos contra a pirataria e não sei o que, ligue para 0800, na verdade é tipo, olha, por favor, ligue para 0800 e denuncie, porque eu que tô fazendo uma parada errada, entendeu? Não, depende do fansub. Quando o quesito fansub é só legendar, eu acho que não é tão ruim. Cara. Não, mas aí que tá. Eu tô explicando isso do ponto de vista legal, tá? Não tô falando que eu concordo. Ah, tá. Mas legalmente, não importa se você tá tendo lucro ou não, você não pode. A propriedade autoral não é sua. E a Square Enix pode falar, olha, o Chrono é um personagem meu. A Marley é um personagem minha. Eu é que tenho o direito, legalmente falando, pra poder fazer o que eu quiser com esses personagens. Se você vai e faz uma história da Marley que eu não gostei, eu não autorizei que você fizesse isso. Imagina se você começa a ganhar dinheiro com isso. Esse é o grande medo deles. Mas na prática, o que eu encaro? Eu encaro isso como um grande erro. Por quê? Se alguém faz um fansub ou um fanfic, sei lá, de Chrono Trigger, é mais provável que o cara não ganhe dinheiro e faça isso só pela paixão e depois isso gere mais... o cara não vai ganhar dinheiro e não só ele não vai ganhar dinheiro, como ele vai gerar mais publicidade pra marca e mais interesse pra que a Square Enix, num momento futuro, faça algum produto e tire proveito dessa publicidade gerada pelo fanfic. É só pegar o caso do Falcon, que é um artista gráfico, um desenhista japonês, que começou a botar no blog dele desenhos que ele fazia de personagens de jogos de luta e depois a SNK contratou ele. Mas só pra fechar a ideia aqui, nesse Crimson Echoes, que é um. Que é esse fanfic mesmo aí, o Chrono fala. Aê! Aê, tá sendo. Eu gosto. Por isso que processaram, porra. Tá errado. Eles caracterizaram totalmente a porra do personagem. Cara, eu sou a favor de personagens que falam. O Gordon Freeman é um PhD em física, não fala e fica apertando botões vermelhos e atira como um militar. Eu sou totalmente... Senhor fodão. Ah, que ódio latente pelo Gordon Freeman, cara. Outro Gordon Freeman. Apesar de gostar da história, de maneira geral, da série Half-Life, mas eu acho o Gordon Freeman horroroso. Half-Life não. Half-Life não. Half-Life. Half-Life. Eles não gostam de pronúncia correta. Perdão. Se for pra ser full babaca, é Half-Life. Não, Alf... não. Não é full babaca, pô. Alf, não é, fala... é Alf. Life. Cara, chama de meia vida que você aprendeu pra que era na aula de física, pronto. Ah, putum. Pode que. É, que eu aprendi em física, mas enfim. Cara, é, o Gordon Freeman é físico teórico que sabe atirar que não militar, cara. Nem um quarto de vida ele tem, porra. Cara, eu tenho uma. Caralho, Gordon Freeman! Eu tô o podcast inteiro achando que ele tá falando do Morgan Freeman! Acabou o programa! Espero que tenham gostado da nossa edição 25 sobre Chrono Trigger. Com essa obra de arte genial do Cris Lebego, estamos nos despedindo. Agora faz tudo gostado demais essa edição. Muito mais sentido, moleque. Caralho! E abriu o ano de 2011. Terão mais 51 edições até o final do ano. Este ano falaremos ainda de outras grandes séries que marcaram o mundo dos jogos. Faremos o Crônicas de Fliperama, volume 2. Crônicas de Locadora, volume 1. Crônicas da Casa do Caralho, volume 3. Disco Ninja, volumes 3, 4 e 5. Faremos o primeiro programa da série de Final Fantasy. Era uma vez um beat, 16 bits, partes 1, 2 e 3. Era uma vez um beat 32/64. A gente vai fazer também um programa freestyle preparados. Sem pauta, sem ser sobre jogos, sem ser porra nenhuma. Faremos o Eu Gosto de Diversão número 1. Faremos um programa sobre Uncharted, sobre Gears of War, sobre God of War. Sobre Mortal Kombat. Faremos um sobre o sexo. Sobre War, sobre War, sobre... Sexo. Sobre sapo chulé. Sobre Gears. Eu gosto de sexo e diversão. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Abraço. A gente tem que dar nota. Jogar arena. Ah, nota 10. Pra... Pronto. É 10 e foi. E... Tchau. Acabou. E... Valeu, até semana que vem. Tchau. Vai, Gênesis. Todos os spoilers de Dragon Ball Z. Episódio 5. Goku morre. Só existe uma chance. 23. Yamcha morre. Os temíveis Saiyajins. 28. O ataque dos Saiyajins. Kamisama e Piccolo morrem. 86. Morre Vegeta. Aqui, ó. 84. A morte de Dendê. Nunca mais se dará cara de guerra. 86. Morre Vegeta. O morto de Deus dos Saiyajins. Goku vingará... 96. Goku vingará todas as mortes. Aqui, ó, stop. Papai, você é incrível. Uma técnica mortal chamada Kaioken. Nossa. Beleza. Aqui, ó, 91. Goku faz um Kaioken aumentado 20 vezes. Falei, pô. Isso porque aqui, ó, 89 é muito bom, ó. Frieza luta sem usar as mãos. Controla um calendário sem o... 90. Goku é muito valente. Esse é épico, hein? Eu não vou conseguir lembrar qual é o episódio que eles tiram carteira de motorista. Esse é muito bom. Vai, fala aí. É o episódio... 125. Caralho. Caralho. Caralho. Para o Goku é esse mesmo, cara? Que filho da puta. Porra. Cara. Oh, my God. Não, viciado em Dragon Ball, chega. Porra. Não, vai se fuder. Sai da meu Skype, brother.